Vamos lá! Atenção, atenção, Kranzebeck! Ao top de quatro, já vai! Já, já, já, já vai! A sexta-feira vai chegar, o site eu vou conferir. Vou baixar e relaxar pra poder ouvir o Paixão Frente Soco. Nós somos uns gordinhos e as meninas são lindinhas. E lápis e o tadinho, ele não sabe cantar. O ninja inimigo só pensa em editar. O programa tá atrasado, não podemos esperar. É o Paixão Frente Soco na sua programação. Eu gosto de jogos e muita diversão. É o Paixão Frente Soco. Mandem seus e-mails, nós estamos no ar. Senhor da Eternidade, não para de reclamar. Já o mestre Espiriteiro, um cara muito feliz. Aqueles malditos nunca foram por aqui. É o Paixão Frente Soco. E com muitos convidados, nós fazemos o melhor, tudo pra você gostar. Discordia, os reviews e peitinhos. Eu gosto de jogos e de diversão. Começando o episódio 100 e vai tomar no cu. 75. 75 que eu peguei na central dessa porra. Falando baixo porque o neném tá dormindo. Atenção. E o melhor é que... você tava falando mais alto antes de começar de verdade. Pro, é. Entendeu? Eu tava falando mais alto, mas a amiga tava me dando chute aqui, tipo, fala baixo, porra, cara. Entendi. Então, na hora de começar o programa, você... Não, agora eu vou aceitar que eu tô falando alto e vou falar não. Mais baixo. É porque quando eu começar esse programa de verdade, eu ia falar muito mais alto do que eu tava falando. É justo. Mas é isso aqui. É isso aí. Nessa semana estamos reunidos aqui para falar sobre as recomendações da zoeira. Esse é o nome? Podia ser o nome. Recomendações da zoeira. É recomendações porque é subentendido que ela é da zoeira a partir do momento que o cara entrou no Baixo Frente Soco, né? Exatamente. Então, Baixo Frente Recomendações. Isso. Para quem não sabe que tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilapis. Gol da Alemanha. Gol da Alemanha. O Daigo. Deixa que diga, que pensa, que faz. Deixa que fala, fica calmo, que tem. Eu não tô fazendo nada, você também. O Lepo Lepo. Alguém vai recomendar o Lepo Lepo, não, né? Mas... Não pode, ainda é direito autoral da FIFA, até o final do ano. É verdade, como pagode. Como é sacanagem. É a palavra pagode também. Beleza. Killerazos. Eu recomendo Arroto, mas só em países árabes. Depois da comida, significa que você gostou. Sério? No Japão não? Também. É verdade, é verdade. É. Ah, no Japão também? Uhum. Tem que dar um arrotão pra mostrar que você está satisfeito ali. Eu acho que não é um arrotão, não, mas você tá falando, eu acredito. E a Debs, com o nome de Skype dela mais otaku que eu conheço, Débora Tibichan. Isso. Agora dá os detalhes, explica onde tem pontinho, onde tem espacinho, pá, que é pra todo mundo adicionar. Facilita pra gostar o gostoso. Não, mas olha só, quem tá no grupo do Baixo Frente Soco no Facebook, tem lá seu nome inteiro. Se você vem no Skype e procura pelo seu nome. Não, não dá ideia não, Ilapis. Não, não tô dando ideia. Ah, não adiciona, porra, o filho da puta. Vai achar já no mesmo jeito, cara. Quem... Tá certo. Olha só, se o cara é perigoso a ponto de fazer isso, ele já fez. Sim, tá certo. É. Então, só ninguém descobriu ainda. Débora, você pode fugir desses caras, mas você não pode fugir, não pode fugir da punheta deles. E é isso aí. Nessa semana nós vamos recomendar coisas boas, vamos ensinar vocês como viver. E não tem mais o que falar. Tudo isso e muito mais, vai tomar no cu. Depois do e-mail. Baixo Frente Soco, uma lição de vida pra você e pra toda a sua família. Peraí, bastante sobre o problema do cu do capeta do problema. Hijackado por mim, Douglas Jung, o popular Daigo. Sim, senhoras e senhores, chegou a minha hora nesta porra. Mas primeiro, declarações de amor de nossas duas. De nossas duas companheiras. Companheiras. Colegas. Companheiras de quarto. Aqui hoje. Nós temos aqui. Companheiras de vida. Não, nós temos aqui a minha esquerda. Débora Rodrigues. Não sei quem é essa, não. É claro que sabe. Botou! É claro que sabe. Hoje usaremos apenas nomes verdadeiros. Botou. Verdadeiro Stalker Fool. Não! Até minha mãe me chama de Debs. Para com isso, Daigo. Tá legal, Debs. Débora Tivichan Design. E à minha direita temos o negão gostoso. Sempre esqueço o número porque é número. 84, sensual. 84. Mas agora eu sou o negão cheio de paixão. Opa, pra me dar só. Tô aí pra catar todo mundo. Que loucura, cara. Fiquei até de pau duro agora. Oi, gente. Mas vamos lá. Caramba, peraí, rapidinho, gente. Que tá dando uma embolotadinha aqui. Peraí. Opa. Embolotou. Que bosta, calma. Embolotou. Parece meu bolo. Tá, vai, de novo. Então vamos ao que importa. Foi mal, continua. Vamos ao que importa. Primeiro, os Emails desta edição. Alguns referentes ao programa passado, Alex Kidd, que se não me engano foi o de 174, creio eu. E um diretamente para uma dessas pessoas que está aqui, vocês já vão ouvir. Debs, por favor, você gostaria de ler o primeiro Email para nós? Mas é claro, Daigo. Pra você tudo. Nossa, vai ser engraçado ler isso aqui. Fala, galera! Me chamo Gabriel. Não, me chamo Debs. O Nick Zés, peruano, barra Peru. Peru? Danado. Ok, né? Sou o cara que fez o jogo Poster Dash. Jogo já analisado pelo grandioso Ilapso no episódio 107. Olha, faz tempo só que eu não escrevo para o melhor podcast de jogos. De jogos! Desculpa, errei. De juegos. Primeiramente, queria falar que não joguei Menino Alex porque eu tinha um Phantom System, triste. Mas fiquei bastante tentado a jogar esse clássico. Eu também não joguei porque eu não tinha videogame, eu era pobre. Eu só tive Atari e Game Boy. Agora eu sou rico, cara. Já tá mais, hein? Agora eu gostaria do apoio da nação. É o quê? Gay. Ah, tá. Sou rica e gay. Mais motivo Bebs pra eu te amar. Olha, te só. Te amo, Bebs, te amo. Também. Eu agora gostaria. Tocado. Oi, tá tocado? Dag, já tá se tocando? Meu Deus. Que loucura. Eu estou tocado. Aí, o Dag, ah, Bebs, não é isso, Dag. Se chora de felicidade. A gente nem começou ainda. Essa, mil e uma punhetas, o Dag não vai tocar. Ih, vou bater bolo pra caralho. Ai, agora gostaria do apoio da nação Baixo Frente Soqueira durante uma tempestade criativa, Game Jam Forever Alone, quando estava navegando por essa internet, vi o famoso vídeo do bordão Taca-lhe pau, Marcos! E resolvi ir além de photoshopar mais uma montagem e fiz um jogo do vídeo, porque eu gosto de jogos de diversão e tem tempo pra caralho, né? Pois é. Jogo do Taca-lhe pau, Marcos? É, fiz o game durante o final de semana e publiquei na segunda-feira para não perder o time. Postei o jogo de browser na minha fanpage, aí vai rolar o jabá aí, vocês podem clicar no link. Por favor. E em poucas horas a coisa fugiu do controle. Nossa, fugiu do controle, cara. O jogo começou a ser compartilhado loucamente pelo Rua da Coisa, e vários blogs falaram do jogo, entre eles o Não Salvo e a Negão, e até sair no jornal da minha região, Norte. A Negão, Catarina. Meu site? Olha aí, o site da Beth. Que loucura, cara. O cara ficou famoso. A Negão. Tivemos um pico ou uma pica de 250 mil centímetros ou acessos ao mesmo tempo no nosso site. Que loucura, cara. Olha só, valeu a pena ficar sem bater punheta. E em duas semanas tivemos 80 mil plus downloads para Android. Caralho. Que é isso? O moleque zerou a vida. Porra, tá um indiezinho desses quase famosos, assim. Ah, tá ligado, né? O jogo é simples, mas divertido de acordo com a internet. Gostaria de lançar um desafio barra proposta. Parte dos ganhos que o jogo produzir na data de publicação desse cast serão destinados ao grandioso Baixo Frente Soporra, aí sim. Opa! Eu aceito essa proposta e teremos mais de 200 mil downloads. Porra, no dia. Loucura, cara. Que delícia. Demorou. Mas demorou para abalar aí, bro. Olha, esse aí tá querendo virar brother com poder e fúria. Ele inclusive, vamos aproveitar o Pirelli do Baixo Pensoco. É isso que eu ia falar, porque eu e a Debs, a gente já estava até com um projeto secreto pra dar uma alavancar fundos. Patrocinada, exatamente, no site, alavancar fundos. A gente ia fazer o nosso Kickstarter do nosso calendário Pirelli BF 2014. Topo. As nossas fotos sensuais. Mas agora que você apareceu, Gabriel, do Peru, a gente não precisa mais. Não significa mais que a gente não vai fazer, mas a gente não precisa mais. Não precisa mais fazer. Mas vamos fazer, porque nem sempre a gente faz só o que precisa, não é verdade? Só pelo ruê. É, só pelo ruê da coisa. É, tá se movendo só pelo ruê, o mundo tá assim, já tem um certo tempo. O menino acabou de ficar milionário por causa do Ruê, porra. Pois é. Pode crer que é gastar dinheiro, não sabe onde é que tá. Pela punheta, outra coisa. Ele tá com dinheiro, cara. Ele fez uma doação do Baixo Frente de Soco até. Loucura, cara. Ô, aproveitando o gancho, então, Gabriel, você não sabe programar, não? Você pode implementar o novo layout do Baixo Frente de Soco. Se você não faz programa? Você faz programa, Gabriel? Gabriel, você faz programa? Acho que ele é. Acho que ele é designer, cara. Acho que por acaso. Ele é design. Ele é design. Você é design? Ele faz design. Ele não é developer, ele é design. Castro Classe 2, então. Mas segue aí. Mas fica aí o apelo, olha só. Se tiver algum programador desocupado ouvindo o podcast agora, você pode ter o grande prazer de programar o novo layout do Baixo Frente Soco. Quer fazer aquela brodagem pra nós? Ligue agora e faça já o novo layout do Baixo Frente Soco. Aí. Então, continuando. Então, se os ouvintes querem ajudar o BFF sem tirar dinheiro do bolso diretamente, baixe o app, Android ou iPhone, baixa aí. Dê 5 estrelas no review da plataforma da ET6 e compartilhe com seus amigos. Bora tacar o pau. Taca-lhe pau! Taca-lhe pau, peruano! Um abraço a todos os integrantes desse maravilhoso podcast. Muito obrigado por várias horas de diversão, muitas delas trabalhando em jogos. Vamos fazer o jogo do BFF? Porra, tá sendo, vai ser. Já foi. Já foi. Black Vamos Oni. Escrever isso aí. Porra, o moleque tá com muito tempo livre, cara. Eu acho que ele cansou da punheta, não sei não. Moleque playboy. Tá playboyzado, tá playboyzado. Agora... Deve morar na Gávea ali, perto do seu Eternidade. Ui, era pra chegar na faculdade 7h30, chega 9h da manhã. Como é que funciona isso aí? É, mora a 2 minutos na faculdade e chega atrasado. Que beleza. Agora vamos isso. Segundo e-mail ficará por minha conta. Fala, saqueteiros. Aqui quem fala é o advogado ocioso. É, hoje nós estamos traindo gente ociosa aqui. Tá bem, hoje. Mas, comentando para o Ninja Inimigo, meu sobrenome é africano. Ui, competindo com o Negão. Vixe, Mutumbo. Quem ganha do Negão gostoso? Por que você tá comentando apenas para o Ninja Inimigo? Ui. Ele quer meter um africano. Mensagem privada de chat, né? Isso aí. Vai rolar uma família. Negão africano, fala aí. Advogado ocioso. Pois é. Negão africano, 23 centímetros, fala privadamente para o ninja inimigo. Pequeno. Ninja inimigo, pai de menos família. Menos 24, pequeno. Suco de laranja. Debs, qual é o tamanho ideal de um pênis? Oi. O tamanho ideal de um pênis é o tamanho ideal de um pênis. Ah. Entendi. E em centímetros? Depende. Quantos 24 centímetros dá, mais ou menos, isso? Acho que dá, tipo, uns 24. Morei. Continuar essa merda antes, vocês continuem falando de pinto nessa porra. Já é. Agora, em relação ao garoto Alex, joguei muito essa merda quando era criança. Não tinha como pagar a locação toda semana, então masterizei o jogo do garoto Alex que vinha na memória. Justo. Verdadeiro salvador na hora da locadora. E até hoje é uma das poucas trilhas que remetem a algum sentimento. Mas que isso? Tendo em vista que tenho sérios problemas com recordar de pinto. Sério problemas. É, tá indo bem. É, você tem o sério problemas de recordar apenas trilhas, né? Mas isso quando você é uma pessoa que tem sério problemas de recordar tudo? Isso é difícil. Você tem sério problemas com a gramática. É, eu sou gramatizado chato, tinha que cair logo pra mim. Esse, mentira, foi o que escolhi. Quanto à lore do jogo, eu criava ela na minha mente porque não entendia metade do que aparecia escrito. E na minha mente, o garoto Alex era uma garota Alex. Hã? Estava por Ok, né? Por que? Tudo bem. Sei. Ele sempre teve cara de menina. Que isso? Por algum motivo, o jogo me remetia a uma fuga. Ok, né? Você tinha quantos anos pra ter a sua imaginação tão fértil assim? Rapaz. Era a menina Alex fugindo do estuprador. Nossa, estuprador é ele. Os estupradores que jogam pedra, papel, tesoura, né? Claro. Vocês poderiam fazer um podcast falando de alguns jogos indies, como Bastion, não é indie, Transistor, muito menos, e Bind of Isaac, que também não é. Aliás, Bind of Isaac é animal. É, isso a gente tinha até uma ideia, chamar horário e tal, mas agora tá meio complicado. Abraços carinhosos. Binding para of Isaac. Brothers. Carinhoso. Carinho, meu povo. Abraços carinhosos. É um africano carinhoso. Você não quer ver o que ele tem escondido no coraçãozinho. Muito bem, agora é o terceiro. Esse que é o que tem mira laser. Já tem destinatário. Por favor, Rebeca. Olha, então, gente, esse é o e-mail do meu personal fanboy, o de Jesus. Jesus, beijo pra você. Deixa eu mandar um beijo pro Jesus. Jesus, Manda. Beijo. Você tava no meu aniversário, foi tudo muito lindo. Eu agradeço muito por você ter ido, tá? Você é um amor de pessoa. Oh. Beijo, me liga. Mas saudades. Você devia ficar com ciúme dele, Você faz essa porra em dia. Não, não fico com ciúme, não. Fica. Porque ele quer me tirar de você. Não, isso nunca vai acontecer. Não. Ah, então tá. Você não vai deixar, né? E ele, jamais. E ele é negro. Jesus tava me pedindo em casamento outro dia. Eu falei pra ele. Ele é negro. Sim. E ele é negro. Ele tem 30 centímetros de motivo. Pra você dizer não, Rebeca. Isso é um elogio a ele, não é? Pelo bem do colo do seu útero, diga não. Não, mas o Jesus, ele tem economia com pombo, cara. Acho que ele tá querendo te usar de risca pra sociedade não cair matando nele. Ih, olha, então é ele que tem 24. Ah, olha, é verdade. Oh. É, pode ser, é plausível. Olha, cara, a direção do 24. Caralho, Debra. Descobrimos. Caraca, resolvi o puzzle da vida. Resolveu o puzzle, cara. O mistério da vida. Porra, o peito mesmo, passei de patinei, cara. Já era, GG. Beijo, pombo. Enfim, né? Deixa eu ver o e-mail do menino. Ó, esse último bate-frente-soco, isso de Jesus falando. Esse último bate-frente-soco sobre o reino dos milagres mostrou que o padrão zoeira das coxas, padrão zoeira das coxas, está voltando. Coxa okay. Da zoeira. Ok, né? Senhor da Eternidade é um filho da puta escroto do caralho, mas todos sentem sua falta. O Pyron exala putaria nos poros. Isso é verdade. É verdade, concordo. Você fica perto do Pyron e você sente a putaria sair de dentro dele. É verdade. E a putaria vai e te envolve e você acaba sendo envolvido na putaria e todo mundo fica na putaria. Dona Deb, você sentiu a putaria saindo do Pyron? Senti pelo cheiro. Entendi, tá bom. Ah, os feromônios dele, né? Não, não, não, era putaria mesmo. Ah, então tá bom. Feromônio, não. Os feromônios da putaria do Pyron. Enfim, em suma, o cast foi muito bom, não esperava, mas todo cast sobre jogo de Master System é zoeira certa, até porque o Nintendinho era melhor. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Nintendista preto. Elogios à parte, o que eu vim dizer é um pouco sério. Dan, dan, dan. Aí, Stossi / Bebes. Stossi, pra quem não sabe, é a minha irmã gamer. Irmã gamer é ótimo, né? Irmã gêmea / doppelganger gamer da Suécia. É, Stossi, né? É, ela... Inclusive, se alguém tiver uma dúvida de como eu me pareço fisicamente, vão lá em instagram.com/stossi-lifeofagamer. Aí que vocês vão ver a minha doppelganger lá, que eu sou igual aquela mulher. Beleza. 10 de 10, compraria. Enfim, aí o Jesus falando: só a Bebs pode me impedir de ir à Suécia e encontrar a Stossi. Therese Stossi é o nome dela. E encontrar outras suecas também. Porque, evidentemente, sendo preto e gostoso como sou, irão colocar o meu busto de bronze em cada pub ou cada boate que eu encontrar. Caraca, cara, só ele. Bebs, my life is in your hands. Yours, de Jesus. Que é isso, hein? Meu Deus. Então, Jesus. Então, deixando para trás toda. Esse amor, toda essa obsessão. Não, eu já me desencantei com ele. Ele tava outro dia me pedindo em casamento, aí agora eu sei que ele já mostrou os 24 centímetros dele pro pombo, então eu me desencantei. Ficou obcecado. Então vamos deixar também para trás coisa, toda essa pedra. Partiu do meu coração de Jesus. Partiu. A Stossi é casada, né? E esse detalhe também. A Stossi é casada. A Stossi é casada. Então já teve um game over já. Outro. A Stossi é casada com um rapaz aqui louro de olhos verdes. O que? Foda-se, né? Porque ela também é. Então, mas ela tá procurando outra coisa. Porque na Suécia todo mundo é assim, na será? Na Suécia todo mundo é. Eu vou mandar pra Debs ver. Manda. Na Suécia ali é todo mundo tranquilo, é, né? Todo mundo italiano. Therese Stossi. Therese, sei lá. Sei lá como é que pronuncia essa porra em sueco. Sim, mas como é que pronuncia em sueco? Therese mesmo? Uhum. Você tem certeza? Você é a moça do Google tipo? Não, a moça do Google francês. Cagando uma regra. Você quis dizer interesse. Interesse. Não interesse. Não interesse. Legal, mas vamos deixar agora para trás essa putaria, essas pederastias, e vamos para o seco do negócio. As perguntas, e já aviso hoje, se os senhores não quiserem ouvir, porque tá recheado de putaria, se quiserem pular, pulem para... Vai tomar no seu cu, vai ouvir essa merda assim, e vamos começar essa bosta. A primeira pergunta é... Sacê de patinete, aquele filho da puta? Debs e Bebs, vocês serão as novas modelos da nova capa do BFS? Sim. Essa foi rápida. Inclusive, já vai ser o teaser pro nosso Kickstarter do calendário Pirelli BFS 2014. Fotos sensuais, Debs e Bebs. Como sou da firma, isso aí já vai vir de graça pra minha pessoa, que eu tô ligado. Já emendando na segunda pergunta, que também é da criatura. Bebs, por que você ainda não aceitou minha solicitação de amizade? Porque eu gosto de fazer os outros sofrerem. E aí? Vai rolar aquele martírio. Você continuará por mais um bom tempo na esperança ainda. Oi, o amor é forte hoje. Vamos beijo pra você, pergunta. Assim. Redimirmo pergunta, já assim cedo? Já, meu filho. Já, putaria não tem hora. É, tem hora não. Sempre, 24/7. Pergunta direto pra Debs, pra Debs agora. Qual seria a melhor punição para o ninja inimigo ter divulgado TFS? Castração química? Eu acredito que a maior maior punição dele tenha sido almoçar com o Emerson. Beijos. Ah, eu queria ter almoçado com o Emerson. Foi legal. Não, você não queria, não. Bora que você. Não queria, não. Não, foi assim. Foi muito divertido, cara. Queria, não. Haverão outros. A próxima pergunta é: só eu que achei a Debs parecida com a Jéssica do Game em Pauta? Também é do Rave Nimo e a próxima também é dele. E só ele achou. Ah, o Marcos, né? Eu até comentei com ele hoje. Eu acho uma honra ser comparada com a Jéssica, porque eu adoro ela, adoro o trabalho dela. Mas eu acho que eu não tenho muito a ver com ela, não, viu? Cara, não tem nada a ver com ela. É, tem clima, tá vesgão esse cara. Eu acho ela linda, mas a gente não é parecido. Tanto quanto, sei lá, o Guga parece com o Fernando Scherer. Nossa, não foi longe. Ok, né? Agora vamos lá. Rafael Lins. Eu tô vendo foto deles nus pra me masturbar. Aí eu falei eles depois. Essas pessoas, para com isso. Rafael Lins pergunta também para a Débora: top 5 de games indies poderiam ter sido feitos no Flash, mas custam 15 quanto? Rapaz, não faço ideia. Eu não tenho costume de jogar jogo indie. Beijo. Oi. Triple A é a boa. Próxima pergunta. To the Moon. To the Moon é assim. Não, To the Moon foi uma bosta. Poderia ter sido em Flash, realmente, tá certo. O pivô mandou bem. Mas eu não gastei dinheiro. Eu vendi cartinha e aí peguei lá no Steam. Então, vender carta no Steam é um puta de um mercado informal, escroto, zoeira. Porra, escroto nada, cara. É a melhor coisa do mundo. Carta de quê? De Magic? Não, cartinha do jogo mesmo. Cartinha do To The Moon, cartinha do Dota, cartinha. Existe isso? Né? Existe. Você joga e aí ganha lá cartinhas. Existe, o Arara faz contrabando dessa porra. É que teoricamente é pra colecionar, mas é grande vende, que é melhor. Caramba, nem sabia dessa zoeira. Uhum. Pois é, tem que ver isso aí. Você que não tem Steam, tem hora que você pode fazer uma conta e não divulgá-la pra ninguém, só pra poder ter essa. Não, eu tenho. Eu fiz Steam, me obrigaram a fazer Steam, só que tá as moscas. Tá tipo o meu, então. Comece a jogar, a Zap. E aí, ela nunca passou pro Daigo a conta dela, entendeu? Passei sim. Não passou. Próxima. Eu tenho sim o Daigo no Steam. Porra, como assim? Ainda me tem no Steam essas pessoas? Tenho, quer ver? Depois eu te mostro. Então, continue aí. O Sanches pergunta: quem venceria uma batalha entre um artista desempregado enfurecido montado em um urso pardo meio ciborgue programado para resolver contas matemáticas que envolvam regra de 3 e um contador frustrado e divorciado montado em um porco malhado vestido a caráter que trabalha meio período como contador e aprendiz em uma empresa que não valoriza? Caralho. Eu acho que quem vence a batalha é o artista desempregado enfurecido montado em um urso pardo meio ciborgue programado para resolver contas matemáticas que envolvem regra de 3. Por quê? Já eu acho que é o contador frustrado e divorciado montado em um porco malhado vestido a caráter que trabalha meio período como contador aprendiz em uma empresa que não valoriza. É porque o artista também não é valorizado, então acho que eles têm um ponto comum. Mas o contador geralmente é mais puto com a vida, assim. Aí é a fúria dele. O tempo todo, já imagino o ódio que esse cara tem. Ah, mas aí o artista tá dele muito louco, né, cara? Aí tu sente aí a pica da imaginação, vai longe. Agora vamos lá pra a próxima pergunta, que tem um toque especial pra cada uma de suas duas pessoas. Guilherme Forton Viotti pergunta: China ou Japão? Bom, ele me conhece, ele sabe que eu vou responder China. E eu, Japão. Por quê? Porque é óbvio. Enfim. Porque é óbvio. Acho que, né, a pergunta já veio com a resposta. A zoeira japonesa mora no meu coração. Embora eu não expresse tanto, eu tenho um coração de zoeira japonesa. É, sua zoeira é tanto zoeiras que você aprendeu bizarrista. A falar japonês e esqueceu, né? Tem isso também. Aproveitando o desejo, eu gostaria de mandar uma frase muito bonita aqui para todos. Oi. Manda. Nihon shabi tsanima. E ficamos com essa. E o que é isso? É tipo a Siri em chinês, tá ligado? Pareceu falando não sei o que, Showbiz. Anyway. Não é Showbiz, anyway. Não. Eu vou explicar em texto, porque é muito ofensivo. Ué, tá, beleza, gostamos muito de coisa ofensiva. É, Rafael, vindo de você. Então... Nada é ofensivo, tudo é lindo vindo de você, tá bom? Obrigada, você é lindo. Interessante, gosto de coisas ofensivas também. Rafael Lins pergunta: tostines são fresquinhos porque vendem muito ou vendem muito porque são fresquinhos? Eu acho que eles vendem muito porque eles são frescos. Concordo. Próxima pergunta. Sandro Luiz pergunta: Enem 2008, na clássica porradinha entre amigos denominada de 5 minutinhos sem perder a amizade, o uso do golpe soco na cara é permitido? Soco na cara nunca é permitido. É. A cara, ela é quase um templo. Ele não deve ser tocado. Também acho. Na cara não, que é pra não estragar o enterro. Pois é. Já disse o baiano. A próxima pergunta também é do Rave Mimo. Tá nervoso esse menino. Eu vou pular umas duas dele aqui que tá foda. Debs, pode imitar a Debs? A Bebs? E Debs, pode imitar a Bebs? Difícil. Caraca. Eu só consigo pensar em imitar a Bebs quando ela tá imitando a Marília Gabriela. Caraca, e eu só consigo pensar em imitar em você quando você tá imitando o cara da feira preso em... Porra. Então, por favor, é, eu quero ouvir isso agora. É a personalidade real agora. De cada. Vai lá, me imita fazendo a Marília Gabriela, que eu te imito fazendo o Preso Nick. Vai lá. Olá, Daigo. Estamos aqui pra fazer um bate-bola, jogo rápido. É, agora deixa eu ver. Ah, o Preso Nick agora é mais bonito. É, bom dia, gente. Não, calma aí, peraí que eu tô fazendo a Marília Gabriela. Quer que eu imite pra você entrar no clima? É, imita aí pra eu lembrar, peraí. Tá. Vai. Pra você, Bebs, que tá chegando aqui agora, dessa gravação maravilhosa. Eu espero que você consiga imitar agora. Eu não consigo, porque eu começo a rir, muito bom. Peraí. É, olha só, você que tá aqui, você pode aproveitar essa promoção na loja do Baixo Frente Soco, Sex Shop. Todos os brinquedos sexuais estão em promoção. Você pode comprar por R$1,99. Muito boas, as duas. Parabéns. 10 de 10. Não, ficou. As duas ficaram excelentes, cara. Parabéns. 10 de 10. Parabéns. Deixa eu mandar uma mensagem para o Saci de Patinete. Tá quase do nível da minha imitação do Mamute. Imita aí. O Mamute, tá bom. É. Pô, moleque! Aí ele piru, lol. Eu acho que nem o Mamute se imita tão bem quanto você imita. Vou fazer a minha imitação de Quilerados agora, então. É assim. E ainda é tipo duplo da imitação do Grambeiro. O Daigo imita alguém aí também. Uou, já tem a 4, cara. Uou. Não é você, não. Dá pra se fuder, porra. Não, não era pra você me imitar, era pra imitar o Ludobardo, cacete. Ainda eu tô errado, tá? Tá tudo bem. A próxima pergunta é pro Pivoto mesmo. Por favor, levante. Escolha. Loira, ruiva, negra, mulata, asiática, índias ou Sasha Grey? É, eu acho que era uma mistura das outras todas coisas ou a Sasha Grey, né? Que ele tava perguntando originalmente. Que dá pra dizer, mas misturando isso tudo vai ficar muito estranho. Não vai não, cara. Vai ficar excelente. É tipo você colocar banana, morango, whey protein, leite, vinho e sei lá, aveia no liquidificador. E adoçante, fica bom pra caralho. Então assim, na verdade, a Sasha Grey, eu já sei como é que é. Então eu vou pela novidade que não tem gogó nem pênis. Tá valendo. Peraí, posso reformular essa pergunta? Por favor. Deixa eu reformular, Pivoto. Vai. Loira, ruiva, negra, mulata, asiática, mais índias, ou Sasha Grey, ou eu e Debs? Oi. Você é... Porra, aí sim, bom. Né? Peraí, mas você é a Debs misturadas, ou você é a Debs de uma vez só? Misturadas. Continua sendo você é a Debs. Era só pra eu saber o que eu vou pensar hoje à noite. Sim. Tá bom. Que louco. Era só pra ver onde é que vai... De nada. Por nada. You're welcome. Deixa eu ver qual a próxima. Pergunta se você ou a Estócia agora. Oi. Eu ou a Estócia? Você. Pergunta se a Debs ou a Dita Von Teese. A Debs ou a Dita Von Teese? A Debs. Agora pergunta se a Dita Von Teese ou a Estócia. A Dita Von Teese ou a Estócia? Você e a Debs. Caraca, porra. Obrigada. Agora sim. Muito bom. Agora fiquei feliz. Vou dormir tranquila hoje. Quer dizer, eu não vou dormir porque eu não durmo, mas foda-se. Já sei até o que eu vou pensar hoje à noite. É muita emoção. Eu te mando umas fotos nisso. Manda pra mim também, hein? Pô, Daigo, você pulou a pergunta do Léo Santos. Não, pulei, não é a próxima. E a do Sam. Ah, tá. Próxima, então. Essa vai ser a penúltima, hein? Já vamos avisando. O que você diria para o seu pterodáctilo quando ele chegasse naquela idade onde os pterodáctilos começam a se interessar por pterodáctilos fêmeas? Por favor, pterodáctilo. Peraí. Pterodáctilo é um eufemismo pro Saci? Olha só. Caraca. Tô com um pterodáctilo perneto. Você está se referindo secretamente ao Saci? Eu diria que sim. Suponha que sim. Se é de quem veio, provavelmente é, né? Então eu diria, pterodáctilo. Desista da pterodáctila que fuma baseado e pinta o cabelo de rosa, sei lá o quê, e parte pra próxima pterodáctilo que não fuma baseado e pinta o cabelo de rosa. Ah, mas o cabelo de rosa, o cabelo rosa pode ter. Pode ter. Ah, beleza. Fica de jeito com baseado, não. Então tá, né? É, tá novo ainda, tá, não precisa queimar neurônio ainda não, né? Não. Ainda não. Mas muito bem. A próxima e última pergunta vem de Victor Barra. passos que manda lambada ainda é uma dança proibida? Não, claro que não. Não. Depois que a putaria começou a rolar no mundo, nada mais é proibido. No mundo. Inclusive, pelos, no, dura, em quatro dos próximos oito domingos, Deb estará aqui em casa dançando várias coisas, inclusive lambada, dança proibida. Podemos vir a utilizar isso como material pro nosso streaming, vamos ver se o regulamento permite. E a Debs vai, ganhar o Campeonato Mundial de Just Dance. Só digo isso. Dançando. Já ganhou, vai ganhar de cadeira. Mas você vai levar o pivoto de cadeira, né? Tem que levar. Claro. Pior que agora eu tenho uma cadeira, cara, que puta serve que pra... Mas eu vou continuar sendo a cadeira. Não, claro. No campeonato, vamos usar a cadeira convencional para evitar que eu suje a sua camisa novamente. Não tem problema sujar a camisa Débora, dele. Débora, você me sujar é como você me manchar de amor. Nossa, que sensual. Meu Deus, que lindo. Não, mas é porque eu fico com medo de machucar e aí eu não consigo dançar direito, hein? Você não vai me machucar, Débora. Peraí, então, Debs, você tem 1,55m, você tá com medo de machucar o pivoto, Debs? Pô, sei lá, cara. Posso pisar nele como se fosse. 1,55m, 48kg. E lá, 1,76m, 90kg. Vai machucá-lo? Quando eu for aí, a gente pode fazer a dança da cadeira, eu e a Debs? Porra, com certeza. Você aguenta, filho? Vocês duas vão aguentar. Que loucura, um verdadeiro cara. Atestado. Podemos estar ouvindo as derradeiras palavras de um homem. Vejam bem, eu quero estar presente nessa hora. Mas e aí, não temos mais tempo, né? Não, há mais tempo. Acabaram essas perguntas. Na verdade, não acabou a pergunta, não. Eu pulei um monte. Já acabou da puta. Podem me xingar se quiserem, porque eu gosto de ser xingado, eu gosto de ser odiado, eu gosto que me temam. É assim que funciona. Não, mas tem mais perguntas legais. Não pula, não. Fica com a próxima. Fica com a próxima, porque o pivoto vai editar essa porra. Eu sou filho de Deus também. Mas aí pode vir um apelo popular aí, a gente fazer um programa só de perguntas. Sim. Pergunte sim. ao Baixo do Soco. Se vocês querem um programa não, só. Não. Pergunte a Debs e Bebs. Oi, Debs. A gente vai segmentando. Vai ser a série Pergunte ao Baixo do Soco. E também podemos trabalhar aí a ideia do episódio secreto. Debs, Bebs e Johnny Bravo ensinam você a se dar bem com a mulherada. O que é isso? Com certeza. Aí sim, com certeza. Demorou. Demorou formar. Demorou para balar. Demorou para balar. O nosso programa de recomendações que está extremamente pego na zoeira, tomado no Jiraya, por favor, ouçam-nos, prossigam. Ouçam-nos. E aí, como recomendações finais, fica o livro Jogador de Mil Fases, com textos de uma galera, inclusive lá, pro Filho do Bardo. Fica a Radil do Baixo Frente Suco, agora em versão 2.0, que você pode pedir pra ela tocar pra você, ao mesmo tempo você toca uma pra todo mundo, ou toca uma pra mim, e quando ela toca uma pra você, você tá tocando pra todo mundo. E, por fim, taca-lhe pau, Marcos. Baixa esse troço, ajuda nós, dá bons reviews. Parece o Ligeirinho falando, né? Tipo, o Ligeirinho falava, anda, né? E o podcast que eu gravei lá com o Diego no Fênix Down e a galera famosa de podcast aí, vai sair semana que vem o Continue número 1. Beijo, abraço, olhar, sorriso. E claro, né, como a gente usa esse espaço aqui pra sempre fazer isso, o dia do lançamento desse podcast, sexta-feira, 18 de julho, é aniversário do Nijimigo, parabéns a esse viado, parabéns aí, parabéns ao papai federal. Parabéns. E também é aniversário do Baby, então parabéns ao Baby, parabéns ao bebê. Caralho, já é aniversário dele? Não, é de mesa. É aniversário de mesa. Que loucura, cara. Quase tipo infarto. Já ia falar, já tem um ano e não vi ainda. Passa rápido. Então, parabéns ao Ninja Inimigo, parabéns ao bebê Ninja Inimigo e parabéns a todos vocês que acompanham o BaixoFrentoSoco.com. Obrigado, Daigo. Sem problema. Obrigado, Debs. Beijo, me liga, mas tá sem balada. Catra. E beijo, Bebs. Beijo pra vocês. E Daigo, fecha aí. Prossigam agora para o nosso programa de recomendações. Mais uma vez dizendo, hoje tá zoeiro pra caralho. Por favor, enjoy. Tire a roupa e põe essa durex. Oi. Puta que pariu. Não é. Já era, perdi o controle. Por favor, ouça essas dicas. Diversão na vez. Quem não tava no último foi o inimigo, então começa você. O que você a recomenda? Então, eu tava conversando com o Ilap, tava tentando entender como funciona a dinâmica do programa. Aí isso, eu perguntei. Porque você não ouviu o outro. Exato, não ouviu o mesmo. Isso. Ah, não, se você ouvisse nosso podcast, né? Vai tomar no cu. Eu também não ouço mais. E aí eu pensei que era pra recomendar, ia ser um programa igual de review, só que iam ser de reviews de diversões além de jogos. Só que ele falou: não, cara, é recomendação de qualquer merda. Eu falei: porra, posso recomendar andar sem cueca na lagoa? Ele falou: pode. Eu recomendo, lá, inclusive, ele falou. Eu falei: beleza. Aí eu fiz uma lista de coisas incrivelmente fodas. E a primeira coisa que eu gostaria de recomendar aqui, se você mora no Rio de Janeiro, é frequentar de madrugada o trailer do Chico em Botafogo. Só os fins de semana. Só os fins de semana. Começa sexta-feira, né, de madrugada, e vai até domingo, até às 11. Não, do jeito que você tá falando, parece que fica o final de semana inteiro, 72 horas direto. Só no horário da larica e no pré-boate, no pós-night. É, tipo 10 da noite até as 7 da manhã, assim, sexta, sábado, domingo. Por aí. É a hora que você vai querer comer um podrão. Exato. É a hora do podrão, exatamente. O pessoal lá do trabalho tá doido nisso, cara. Quando eu falei assim pro cara, o cara veio de Minas, o cara tá acostumado a comer... Tipo o Taigo, que foi lá... Peraí, mas em Minas tem o melhor podrão do universo. Então, os caras que moram em BH, Juiz de Fora, eles sabem comer podrão. Os caras estão acostumados com isso, tem os melhores. Um abacaxi, porra. Aí, pô, os caras chegam aqui no Rio e não tem lugar pros caras comer. É só um hamburguerzinho, assim, uma hamburgueria mais requintada. Eu falei: cara, passa lá no Chico. O cara não sabia onde é que era, eu expliquei. O cara tá doido, que até hoje... É porque essa molecada aí vem morar em Zona Sul, é tudo de cumpeira, não... Isso que eu ia falar agora. Se fosse morar na Zona Norte, ia saber o que é vida. Ia ter a turnê do podrão, ZN. Não, mas eu vou falar pra vocês, olha só. O trailer do Chico é um trailer de podrão consagrado entre todos nós. Daigo, quando veio aqui no Rio, teve o prazer de comer o trailer do Chico, não teve? Encarei um Chico e foi nervoso, mas né? Foi e o senhor aprova? Porra, fortemente. Poucas coisas eu aprovo tanto. Uma das coisas mais trash, tipo, ser tão trash, tão gostosas da cidade. Isso não se aplica a putas, mas... Cara, quero ver quem vai recomendar VM. Mas tem, não, 4x4, porra. Eu descobri que a 4x4 ela se vende como uma whiskeria. Não, então você não descobriu nada. Quer marcar com a galera um almoço na 4x4? Um almoço executivo? Fechou? Foda, eu trabalho ali do lado. Eu acho que é R$50. Era R$50. Pergunta pro Goku, porque ele frequenta lá, ele é. Ele é habituê. Deixa eu só informar a mãe do meu filho. Uhum. Inimiga, eu vou almoçar executivamente com os meus amigos na 4x4, beleza? Lá o tempo voa, tá? Whisky, Red Bull e muita mulher boa. Aí, o avô da ninja inimiga, ele vende bala, né, pra lugares. Lugares. Um dos lugares que compram as balas pra... Tipo, sabe restaurante que você sai, eles dão umas balas e tal? Lugares. Ah, tá bom, cara. Tem bala pra restaurante. Não é drogas não, cara. Não é drogas. Ele vende balas pro restaurante que quando você termina, sei lá, do porcão, você pega umas balas dele. Olha o pensamento. Um dos lugares que ele vende bala é a 4x4. Vai. Então tem grande chance de a gente encontrar o patriarca da patriarca, pô. Aí, caraca, esse sabe viver, cara. Vende bala e joga voo. Quantos anos tem seu avô? 84, né? Não, 83? Caraca, lá que sabe até a idade do avô. É porque ela me falou, tipo, ano passado. Eu subi mais um, só. Enfim, o patriarca tem 83 anos, ele joga vôlei todo final de semana na Barra, moleque. Ele mora em Copacabana. Cara, ele joga... Peraí, ele mora em Copacabana e vai pra Barra por quê, cara? O que mais tem vôlei dele? Não, ele fala que em Copacabana só tem velho. É, mas só tem velho. Mas a bola não cai na areia. A bola não cai na areia, meu. Caraca, são os ralis mais absurdos da vida. Mas enfim, foda-se, podrão, vai. Enfim, podrão. Posso destruir essa... Pode, vai. Seu sonho encantado. Destrói o sonho encantado da whiskeria. A casa de swing é 4x4. A whiskeria é 4x4. Ai. São coisas separadas. Uma em cada andar. Mas deixa eu te falar uma outra coisa, Débora. Não é swing que rola ali, não. Tudo bem. Mas também rola. Tá. Já dizia uma música de axé, que eu não lembro o nome nem a letra. O swing é o movimento. Entendeu? Exatamente. Movimento é sexo. Movimento é sexy. E a galera. Como é que é separado? Assim. E esse maluco é do movimento, tá ligado? Enfim, podrão. Ó, tem um podrão ali na terra natal da Debs, ela não mora mais lá, né? Assim, eu não acho mais podrão, porque a lei zero do podrão é que você não pode ser um imóvel. Exato. O lugar se tornou um imóvel, que é o Sete Pecados. Lamentável. Ele é uma coisa fixa no chão, bonitinho. Ele meio virou um trailer gourmet, assim. Ele é tipo uma banca de jornal de comida. Isso, virou um podrão gourmet. Eu acho que isso agora, porque ele era um trailer, mas aí cresceu tanto que agora ele... Cresceu tanto que não sai do lugar, ele virou o point, né? Ele desenvolve e evolui com meu pai, né, cara? É. Eu me... O cara demorou pra rir dessa. Bah, ele demorou pra entender. Mas, oh, chegou atrasado. Mas é ali, mas é ali. E pra galera de São Paulo, eu vou recomendar um outro podrão, que não é podrão e é gourmet e é caro pra caralho. É o cachorro quente mais caro do mundo, que é o Dog House. Não é genial, não? Genial é só aqui no Rio. Dog House, house em alemão mesmo. H-A com trema, U-S. Eu não sei onde fica mais, foda-se. Procura saber aí, dá um Google. É muito bom, cara. Assim, o cachorro quente é R$25, mas é o melhor cachorro quente que eu já comi. Caraca, acabei de lembrar, moleque. Sabe uma coisa que eu recomendo muito de cachorro quente? Que doguinho. Caralho, que doguinho sempre rola em festa de empresa. Que doguinho. Que doguinho. Hoje na reunião da empresa rolou que doguinho, moleque. Eu sou uma pessoa mais feliz. Cada vez que eu como um que doguinho, a minha felicidade pro resto da vida aumenta. Ficou motivado, cara? Fiquei muito motivado. Mas enfim, rapidinho, só pra terminar o trailer do Chico. Tem vários sanduíches muito boleitos, como o X-Taxi, o X-Jô, o whatever, o X da Atena. Isso. Tem umas paradas muito fodas lá. Eu comi 3 X-Taxi da última vez, gente. Mas tem o desafio Bolator. Quem traçar em 1h30 3 super mega famílias ganha 3 meses de lanche de grátis lá no Podrão e R$150 em dinheiro na hora. Só que, vamos fazer a matemática. Vai somando aí lá. Multiplica por 3 depois, são as coisas. Um sanduíche tem 9 hambúrgueres, ou seja, tô ligado. 3 vezes 9, 27 hambúrgueres no total. Já vou multiplicando por 3, supletivo aqui. No total, se você for comer esses 3 em 1h30, você tem que comer 27 hambúrgueres, 3 linguiças calabresas inteiras, 3 fatias de chester, 3 fatias de presunto, 3 fatias de catupiry, 15 fatias de salaminho, 3 salsichas inteiras, 3 ovos fritos, 3 fatias de queijo cheddar, 9 fatias de bacon, 3 fatias de provolone, 3 fatias de queijo prato. Tô impressionado que você tem isso notado em algum lugar aí. 300 gramas de cebola e 6 pães de hambúrguer. 300 gramas de cebola. Meu Deus! Esse é o que vai dar problema depois. Sabe como é que eu chamo isso? Domingo, né? É, o Daigo, quando a gente levou lá, depois que ele falou, porra, tinha sabido, vocês já falaram, tinha detetado, não sei o quê. Duvido, Daigo, eu duvido. Eu ia falar que no final ainda tem 3 engobes. 3 engobes. Mas, o Daigo, quando você quiser vir aqui, avisa que eu vou mandar o Rictus vir também, porque o Rictus é outro que é dessa tua galera aí. Gente, compa, se vocês como pra caralho. Eu pago pra... Eu pago. Mas eu vou ter que fazer um vídeo pro baixo de soco, é. Exato. Mas aí você tem que comer um pra cada 20 minutos e não pode vomitar no final. Beleza, assim. Exato. Ninguém conseguiu. Mas é porque o público ali é o maluco que acabou de chegar da... Ou ele tá indo pra uma noitada, enche a cara, ou ele tá voltando... Moleque, eu vi já bebeu. Eu vi uma vez um maluco gigante. Eu vi um super gordo chegando com um olho vermelho de larica tensa. Eu falei, esse maluco vai destruir essa porra. Ele vai comer até a roda do trailer. Peidou. Ah, devia ter fumado maconha pra caralho. Também não aguenta comer tanto assim, o maluco, depois de fumar. O maluco é só grande de academia, né? É, porra, é tipo, ah, eu tenho whey protein. Se furar, sai. Escorre whey protein pela venda do cara. Porra. Mas, e aí? Próxima recomendação. Vamos fazer o seguinte, quem recomendou, escolhe o outro, né? Eu escolho o Killer Asa. Vai, escolhe aí. Qual recomendação que vai ser agora? Qualquer um. Da zoeira ou recomendação? Qualquer uma, vai. Cara, recomendação. Então, moleque, você tá na seca, tá solteiro, não sabe mais o que fazer, já pegou todas as suas amiguinhas? Caraca, abre o Tinder, rapaz. Baixa isso daí no celular e vai brincar. É o novo jogo. Vem zerar o Tinder. Dá até achievement. Sabe o que seria irado se tivesse achievement no Tinder? Cara, pô, você, tipo... Você pode estabelecer os seus. Ah, sair com a garotinha e... Beleza. É, lá, ganhaste um troféu. Saiu com a menina. Não, mas no... Nem sexo. Com uma mulher em uma hora. É. Mas podia ter isso no perfil, entendeu? Quando a mulher fosse me olhar no Tinder, tinha lá no meu perfil assim, recebeu 3 likes em menos de 2 minutos. Mas pra mulher é muito fácil. Não, pra homem isso. Entendi. Pra mulher. Mas até um rei de likes. Pra homem heterossexual, porque pra gay também é fácil. Pra... Não, tô falando, é verdade. Mas o... Rolou um achievement que você ganhou já, né, Ninja? Eu? Claro que não, nunca usei. Para com isso. Ah, o pé. Não, assim, tem uma história que até o um amigo. Não, vou falar, o Fire não conta, que ele tava com a namorada e a amiga da namorada na Lapa. Aí a amiga da namorada pegou o Tinder, aí clicou lá, deu like no maluco, já, o cara já tinha dado like nela, ela abriu o chat. E aí, tá onde? Tô na Lapa, e você? Também tô. Cara, em 15 minutos o cara tava com a garota, a amiga da namorada dele, tava com o cara lá, se pegando na Lapa. Em 15 minutos tava no motel já, porque é vida louca, né, cara, hoje em dia. VL total, cara. Da Lox. Mas, cara, você tinha crazy life. Usar o Tinder, tem que abrir o olho, porque a quantidade de It's a trap que tá dando lá é enorme. Vem cá, vem cá. Gogó, tu manja os gogóis, né, moleque, quando tu vai curtindo lá. Tem a galera cobrando mesmo. Tipo, tá lá o anúncio da puta, do traveco, tá? É, tem é. Puta no aqui, Tinder? Aqui onde eu moro, no meu riquíssimo bairro de Copacabana, que só tem velho, puto e viado. E o Ilapso. E o meus videogames. É um viado, né? O cara desse é um viado. É, cara, vem as mulheres assim, aí vem uma foto de uma bunda. A mulher às vezes esconde a cara, às vezes não. Aí tem lá, é. Tipo, Tânia, recém-chegada com a cabana. É, atendo na Prado Júnior, número tal. Caraca. Preço bababá. Terças e quintas estou na Barbarella. Estou no não sei aonde. Aliás, só uma coisa. E lá nos Estados Unidos, um amigo nosso foi recentemente pra lá e usou o Tinder lá. Lá tem muito. Vendem muito uma parada que eles chamam de GFE, que é Girlfriend Experience. Tá ligado. Que é tipo acompanhante. Só que são garotas normais, assim, não são gostosonas do Brasil. São garotas normais lá que ficam pagando de namoradinha contigo. Você compra uma wife. Meio filme da Você compra uma wife. É, se fosse no Japão, ia ser uma wife experience. Caralho, moleque. Aí a garota, as garotas paga são pra dormir. Você paga pra dormir de conchinha. E de conchinha. Pô, os dois já é um pira, né, cara? É o mais próximo que eles vão chegar de ter uma namorada. Mas olha só, um jornal desse aí entrevistou garotas de programa aqui de Copacabana até, que é onde só tem isso mesmo, durante a Copa, pra ver como é que tava o movimento, blá, blá, blá. A mulher falou que esse mês, durante o mês da Copa, ela tava prevendo por baixo ganhar 30 mil. Coruco. Porque ia aumentar um pouco, né? Cara, as putas no Brasil foram altamente qualificadas pra essa prova. Rolou curso pra essa Copa. Rolou curso de inglês, maluco. Isso, inclusive, foi inglês técnico, tipo, suck my dick. É. E não foi tipo The Second Time I Have Control The Match, não. Ah, não. Foi true história a parada. Foi English. True English. E foi de grátis. Foi de grátis. E aí, por que eu tô falando aqui da... em Belo Horizonte, na Guaicurus, nego, a associação do bairro pagou o curso das putas. Que associação do bairro? Caraca. Foi isso. Cara, então, você deve estar. Eu perguntei pro Quilherazo se ele reparou no gogó. Tem gogó? E aí, Bruno Maia? Tem gogó? Véi, você olha assim, você já não precisa nem ver gogó, que elas escondem bem, cara. Tem sempre aquela foto assim, meio com queixo baixo tampando. Aí você tem que reparar nas características, cara. Ó, o queixo mais quadradão. Tá tudo bem que você pode ter uma amiga feia que bate nesse quesito. Mas aí, cara. Velho, não, é sério, cara. Você sente quando é a parada. Você sente o cheiro à distância. Tu conhece o cheiro. Mário, cara. Mário, cara. Já tá no nível de conhecer o cheiro. Cheiro de macho. Ah, caralho, eu ia pedir pra filho da puta contar alguma experiência, mas eu acho melhor não. Eu acho que eu não quero mais saber, não, cara. Eu gostaria de dormir, é, exato. Outro problema é assim, fulaninha, 23 anos, fulaninha, 21 anos, aí você olha a foto, maluco, nem fudendo tem 23 anos. 23 anos é a filha dela, pô. Não, velho. Não, tinha, realmente. Não tinha, O que você falou é verdade. Já tem aquelas mais experientes que botam uma idade menor. Mas, cara, tem muita menininha ali usando que sério, cara, toma cuidado pra tu não fazer merda e se dar mal. Tinder é uma parada assim que... Assim como eu me livrei do Dota e me livrei de comprar bonequinho, eu me livrei do Tinder já. Eu consegui me livrar. Mas, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Pode ser que você tá saindo com a mulher no Tinder. Ah. Nem saindo, você vai puxar papo com ela. Aí você manda assim um. E aí, o que você faz da vida? Ela vai te responder, PH. Segundo grau? É, segundo grau. Eu estudo pra prova de matemática. Já aconteceu comigo algumas vezes. Eu tenho prova de ciências amanhã. Ciências, cara. Não, ciências não já aconteceu, não. Mas, tipo, tenho prova de biologia. Eu tenho prova de estudos sociais. Mas tem filtro, pô. Você pode botar filtro por idade. Sim, Dedé, mas assim, a garota pode pedir a idade. É, elas botam que nem Facebook. Mas, você vê muita gente lá. Mas, olha só, por mais que as garotas de 14 anos tenham umas super desenvolvidas, e minha irmã não é uma delas, graças a Deus, quando a garota é super desenvolvida, a cara ainda é cara de 14 anos. Então você olha, porra, você sabe que é, cara. Você sente cheiro, né, de leite ainda. Eu sinto cheiro pela tela do computador. Isso, moleque. Os meninos não conseguem nem segurar, ele já começa a gozar o celular mesmo, ele sente cheiro do próprio leite. Velho, mas assim, os perfis mais estranhos assim que eu vi foi uma menina que o about dela era o currículo Lattes dela. Eu olhei. Porra, tô ligado. Não, é porque como a gente mora não muito longe, né, cara? A gente, porra, dividiu várias experiências por assim. Tava eu e ele jantando uma vez, e ele, ah, tem essa aqui, eu falei, ah, porra, lembro, não sei o quê. Ou então, porra, já peguei, não sei. Caralho. Foi muito merda, cara. Não, o melhor foi no dia que a gente tava no Bukowski, aí o Ilaps virou e falou, eu vou começar o crivo de qualidade. Ai, Jesus, foi uma boa. Não, é porque o Luiz Domingo falou, cara, todo mundo sabe que o Darth Vader é pai do Luke. Eu falei, não, cara, nem todo mundo sabe. Ele falou, ah, impossível. Eu falei, cara, eu vou te provar errado com o Tinder. E aí eu comecei a pregar as mulheres lá e falei, e aí, quem é o pai do Darth Vader? O pai do Luke Skywalker. Aí a mulher, como assim? Sei lá, qual é a graça? Eu não entendi a pergunta. Por que você tá perguntando isso? O que, que é Luke? É, tipo, uma parada dessa. Aí ele falou, cara, você tem razão. Nem todo mundo sabe. Cara, tem gente que não sabe o que é Star Wars. Quanto mais tempo do Luke Skywalker. Foram bons tempos, foram bons meses. Bons meses, né? Foi divertido. Então, Killerazzo, escolha a próxima recomendação. Escolha o próximo filho da puta que vai fazer a recomendação. Cara, só pode ser o filho da puta morre, né? Daigo, responde aí. Justamente por causa da sua história clássica do dia após dia do desespero, o dia dos namorados. Caraca, não. O Dago, ele faz umas zoeiras, uma filha da puta, mãe. Como é que então, cara, é? Porque você não é amor. Mas é amor. Mas é amor, cara. É puro amor. Cara, ele contou aqui na festa aqui em casa. Opa. Morreu. Peraí. Nós estamos recomendando o dia após dia dos namorados do Daigo pras pessoas? Não. Não tô entendendo. Eu escolhi o Daigo pra responder. Falar. Você entendeu? Mas aí a sua justificativa por escolher o Daigo foi porque ele é um cara da zoeira. Escolhe pra filha da puta. Filha da puta morre. Entendi. O cara que mais toca a zona nessa porra de vida. Então, Daigo, toque a zona nessa porra de podcast e diga o que você recomendaria para as pessoas serem mais felizes. Uma lição de vida. Que essa não é uma recomendação da zoeira. O filho da puta me entendeu errado, mas enfim. Entendi. Vamos lá. Eu vou achar a zoeira na sua recomendação, fica tranquilo. Tá, você vai achar a zoeira? Eu vou achar. Eu sempre vou, pô. A zoeira tá em todo lugar, cara. Isso, cara. É tipo a música do Bob, do Muro de Bob. A música está em todo lugar. Aliás, bom você ter falado de música, porque minha recomendação é música. Olha. Tipo, não dá pra definir direito o tipo de música que eu gosto. É, os funk, balanguinha dos anos 70, aquelas coisas. Daigo, desculpa te cortar, mas eu vou parecer muito babaca no que eu vou falar agora, mas foda-se. Eu acho que é bom a gente especificar. Eu gosto de diferenciar o funk do funk. Ah, não. Quando eu digo funk, é sempre o funk 70. É, aí você fala funk. Gruvão nervoso. É. Gruvão. Funk. Que nem um viado. Exatamente, por isso que eu falei que ia parecer babaca, só que a Debs hoje não é babaca, é viado. Então, Não, sempre que você me ouvir falar do carioca, eu vou falar Miami, vou falar Miami Bass, alguma coisa do tipo. Entendi. É tipo, eu gosto disso aí, essa de jazz, essa escola house francês dos anos 90, essas bobeiras assim. Aí eu vou direto pra minha banda favorita, que é esse daí. É, bem isso. 1992, aquele ano maravilhoso. Transição de cena do Seinfeld, tá ligado? É. Tom. 92 foi lançado o Eternal Collection do Earth, Wind & Fire. Também, o Eternal Dance, bom pra caralho. Aí eu recomendarei hoje minha banda favorita de todos os tempos, Jamiroquai, Supremo, poderoso, cara. Violento. Olha só, quer dizer que tem gente no Baixo Frente Soul que não é heavy metal, head bass e motherfucker doente, né, cara? Mas o Daigo, eu até admito que você gosta de Jamiroquai, eu também gosto, mas o LK6 gosta muito mais que a gente. Loucamente, pra pagar o que ele pagou no show de Santos, ele gasta demais. Caralho, como assim? Gastou quanto? Ah, tipo, R$2.000. Não, saca, não sei. Caralho, o Ilaps já achou a zoeira. Não, caralho, ele foi ao Pitch and Greet, ganhou todos os CDs, uma enrabada e um chapéu do Jim Carrey, né? Caralho. Tipo isso. Deve ter sido algo nesse tipo. Engraçado. Não, eu sei que ele pagou em cima da hora e foi na mão de cambista, ou seja, pagou caro. Pagou caro. Pior que eu preciso te recomendar, porque eu tava dando share na música hoje, cara, do Jamiroquai. impressionado, cara. Não, eu tava com um plano mais cedo. Aí na hora que eu vi você postando, eu falei, é essa mesmo, é o sinal. É isso, o Jamiroquai quase já tem o quê? Uns 20 anos de estrada? Mas você está recomendando um disco em específico do Jamiroquai ou você está recomendando o Jamiroquai? Não recomendo a banda, mas pra facilitar. Pois é, o cara que não conhece, por onde que ele vai começar? Ele vai começar por um disquinho bonito chamado Return of the Space Cowboy. Olha que nome bonito. Olha. É um excelente disco. É tipo o Thriller do Jamiroquai, esse. A maioria das músicas que depois ficaram famosas pra caralho, assim, estão nesse disco. Então acho que é boa. Muito bom. É um disco extremamente poderoso ali, vale. Não, peraí, mas você tá falando o Space Cowboy ou tem um chamado Return of the Space Cowboy? É o disco que tem Space Cowboy. Não, o nome do disco é Space Cowboy só, não é? Não, é Return of the Space Cowboy. É verdade, é o disco de 90 lá. Caraca, eu tava vendo aqui o clash entre Lapso Database e Daigo's Mega Memory. Não, mas tem razão. O nome do disco é Return of the Space Cowboy. Ok. Em todo caso, ele não ia ter como lutar, cara. O disco tá do meu lado aqui. É a lança mais forte contra o Daigo botou o pau eletrônico pra rolar ali, velho. Sim, é um dos discos mais bombados deles, tanto tem 6 singles. Nossa. Sim, de 11 faixas são 6 singles. Aliás, eu sempre achei esse conceito um conceito escroto, o conceito do single, mas isso é uma discussão pro... É porque aqui não funciona, né? Aqui no Brasil não funciona, mas lá fora é forte, cara. Aqui talvez é P funcionava, talvez, acho que no Brasil, mas... É verdade. Sei lá. É porque também single lá fora é uma atração própria, porque ele vai ter um lado B que não vai ter no disco, pode ter uma faixinha digital, sempre tem essas coisas. Sem falar que tem aquela galera que caça... single japonês. Porra, são os piores, né, cara? Pô, a galera do heavy metal, então, caraca. Eu tenho um Emerald Sword single do Rhapsody em algum lugar da minha casa aqui, e eu tenho o Ultimate Boladors Imaginations japonês. Que eu achei... Moleque, eu achei esse Imaginations japonês numa loja de CD usados em perfeito estado. O cara me vendeu por R$15. Tu passou a perna no cara, hein? Não, ele tá vendendo por R$15, caralho. O cara virou e falou, R$15. Eu falei, R$15? O cara falou, R$15. Eu falei, 15? Ele, 15? 10 mais 5? Ele, isso. Eu falei, por favor, toma 2 de gorjeta. Vai comprar um pirulito. Pirulito. Ok, já que você perguntou tanto, agora é 20. Eu pagava 20 felizaço. Esse CD na época em que o real era real, custava 80 conto. O real era real. Mas então, Daigo, antes de escolher a próxima pessoa fazer a recomendação da felicidade, da zoeira, eu queria perguntar pra você. Você já dançou sem o menor pudor e restrição de vergonha alguma música de Jamiroquai? Fazer a dança da aranha? Porra, direto, brother. Fazer igual o clipe de Mac Chama a música. Aquele de hit, que é a dança da aranha. O JK começa a pular pela tela toda. Então, próxima vez que você estiver aqui no Rio, twitch.tv/baixofrentesoco, Daigo no intervalo fará a dancinha. Ih, caralho. Aí sim. Daigo, essas pessoas querem que eu dance. Fica tranquilo, cara. Vai ter uma garrafa de seleta pra você fazer isso. Eita, nós. Ainda não me bebe. Dá pra fazer essa foto. Que bonito. Que bonito. Então, Daigo, por favor, tenha a honra de escolher entre a Débora e o Ilaps quem será a zoeira seguinte. Escolha a Débora. Isso. Porra, total amor da vida eterna será a Débora. Por que não seria? Ah, porra, total amor da vida eterna é o Ilaps, né, cara? Por favor. Não, a Débora, cara. Porque chega uma hora... Não, se bem que agora eu não sei. O que eu ia falar agora dá margem pras duas coisas. Porque no fim da vida, você tem que estar com alguém que você gosta de conversar. Porque no fim da vida é só isso que você vai ter. Então, beleza. Bate uns papos maneiros aí sobre Mega Ranger e o caralho é 4. Exato. Eu gosto muito pra fazer papo com a Debs também, porque a Debs também explica como funciona 4x4. Lá, é um tempo bom, né, cara? Não é qualquer um, não. É muito street smart, tá ligado? Eu gostaria de fazer uma grande recomendação. Que pode ser pequena, sei. Pode ser pequena, depende do seu parceiro, né? Depende do seu parceiro. Na verdade, eu acho que vai ser grande, porque é um tamanho especial. Um tamanho especial. Pra você, amigo, amiga de casa, que tá vendo esse programa, eu tô com voz travesti. E é claro, pra aproveitar esse momento mágico, eu vou recomendar o preservativo Preserve Extra Sensitive. Muito bom, cara! Muito bom, muito bom. Obrigado, Débora. Muito bom. Eu recomendei ao Lupe Vinicius, dei uma amostra pra ele, ele utilizou e disse que é o meu favorito dele. Muito bom. Cara, essa é aquela camisinha que as pessoas não gozam nunca? Não, essa é aquela camisinha que as pessoas gozam com gosto, porque o bagulho é... Pera. Eu quero saber o que é gozar com desgosto. Não, com desgosto é porque você tá com aquele pedaço de pneu no pau. Aquele bagulho que é extremamente nojento e atrapalha todo o andamento do processo. Mas com a Preserve Extra Sensitive você não tem esse problema, porque ela é extra sensível, ela é mais larga, é mais longa e é super fina. E ela é melhor que a Ola Sensitive? O quê? Ela é melhor que a Ola Sensitive? Puta, mil vezes melhor. Caralho! Essa é a mais fina que tem no mercado. É a Ola Sensitive. A Ola Sensitive em relação à Preserve Extra Sensitive. A Preserve Extra Sensitive faz você ter uma rola sensitive. Não. Fica pura carne. Só é ruim de achar. Eu tenho dificuldade de achar. Eu mandei um e-mail pra eles perguntar se eles vendiam caixa por alguma outra forma. Eles falaram que não vão me responder. Eles cagaram pra minha. A Debs falaram que não vão me responder. Eles mandaram um e-mail pra Debs. Falaram assim: nós não vamos responder. Não. Eles só cagaram pra mim. Ah, entendi. Agora, eu queria compartilhar com você, Debs, o nome da melhor camisinha. Não é a melhor camisinha, mas é o melhor nome de camisinha que já inventaram na história. Durex. Durex. Ela é muito cara, né? É, mas o nome é genial, porque primeiro... Durex. Remete tipo camisa gourmet, assim. Remete ao Durex, tipo... tá usando um Durex. Primeiro. Segundo, remete ao duro, né? Tá Durex, né? Tá sólido. Eu achei muito sério agora com esse tá Durex. Tá sólido. Cara. Imagina muito o maluco falando pra você, agora tô Durex. Colega, tô Durex. Ai, colega. Já tô Durex. Mulher, vem pra cá que hoje tem Durex. Porque Durex não estou. Durex fragmenta. Esse negócio de camisinha, entendeu? Tá com nada, né, cara? Falar pra essa galera que não tá com nada essa parada de camisinha aí. Quem fica usando camisinha nunca passa pro próximo nível. Quem usa camisinha não se desenvolve e evolui. Isso, filho. Nesse tipo. Debs, você poderia, por favor, escolher o Elapis na próxima recomendação? Claro, mas é claro. Eu escolho o Elapis pra falar a sua recomendação incrível. Ai, cara, eu fiquei sem parâmetro agora. Nada que eu disser vai ser melhor que a Preserve Extra Sensitive. Faz sua recomendação que eu tô com Durex aqui. Tá com Durex na boca e não consegue falar, né, cara? Caralho, cara. Pra você que vai pra Night GLS, põe o Durex no cu. Vai ficar protegidaço. Olha aí, não vai passar nada. Tá nem vendo, não passa. Durex, não vai subir. Sai dessa porra. Por favor. Ai, cara, pausa. Pau? Pau? O pau usa Durex. Ai, foda-se. Foda-se. Não! Ai, meu Deus. Olha só. A gente tá lá no... É porque a gente já tem um... Ai, não temos mais tempo. Fim do programa, Silvio Santos. Não temos mais tempo. É, a gente lá do... O programa do Topo do Bugeiro que o Silvio Santos... Ele cai na água, é. Então... É. Ah, ele chegou no auge da audiência, não temos mais tempo. Termina aqui, começa o filme da líder de audiência. Mas, aproveitando que meu pau tá com Durex aqui, a gente lá do grupo do Baixo Feito Soco, a galera tem muito recorrentemente vindo com assunto de anime, desenhos animados japoneses. E onde é que eu assisto, o que é que eu vejo, onde é que eu compro Durex, sem camisinha, qual? É, pau no seu cu. Então, uma recomendação muito simples pra galera aqui é que existe um breguete. Tipo um Netflix, só de anime. Caralho, que jabá! Você não tá esperando, não? Cara, você não viu essa vindo, né? Não, eu não trabalho lá, você que tá falando isso aí. É, que se chama Crunchyroll, que é um site de stream de animes que existe lá fora há X tempo já. Era um OneTube desse da vida, era pirata, e agora regularizou-se e devolve e evoluiu com seus animes. Ficou bonito. E aqui no Brasil tá uns 2 anos já, mais ou menos. Eu tô trabalhando lá tem um ano e meio, por aí. Tem outros amigos nossos que já participaram aqui do podcast que estão lá ganhando seu rico dinheirinho também. Então você está ajudando todas essas pessoas que não tem nem onde ganhar mortos, né, a comprarem o seu PS4 um dia. Aí sabe o que é bom pra torcer? Durex. Rola. Chupar um Durex. Eita. Caralho. E o Crunchyroll tem lá todo um acervo de animes e você chega lá e assiste, tipo, um Netflix. Então acho que vale a pena, porque o carinha tá, por exemplo, querendo ver a porra do, sei lá, do Naruto, que saiu ontem. E não, aí... Não, One Piece. Tá, por exemplo, One Piece, que é o melhor anime de todos os tempos. Certamente. Tipo isso. É, o cara quer ver o One Piece, que saiu ontem, e vai ver esses fansubs aí. E fansubs, com todo respeito, são uma merda, em geral. Uhum. Trabalha porco e não sei o que, é mal traduzido. É tipo podcast, né? O maluco fala... Ainda bem que você não vai falar isso do One Piece, porque você sabe que não, né? Não, mas o One Piece é outra história, assim. O One Piece... Ah, obrigado. Entendeu? O falando do fansub. Fansub que não tem o Daigo. É, fansub que não tem. Fansub comum, fansub banal. Fast sub da vida desse aí, da galera. Pô, que... Agora melhorou, agora curtiu. Não sei o quê. Ao contrário dessa galera que traduz série, que geralmente os caras até traduzem bem em geral, mas a galerinha de anime, é porque deve ser tudo moleque de 15 anos também, é tudo burro. E não sabe nem fazer 1+1 vezes 1 mais 0. E aí, ah, porra, quero ver essa merda. Beleza, o Crunchyroll, ele tem um esquema que pra alguns desses animes, pra vários inclusive, tem um esquema chamado de simulcast, que você assiste pouco tempo depois de ter sido exibido no Japão pela primeira vez. Pra algumas coisas passa até no mesmo horário, se não me engano. Pra outras coisas passa, sei lá, 1 hora depois que passou no Japão. É um esquema desses, assim. Outros animes, muito especificamente, acaba que passa algumas horas depois, mas é sempre num esquema assim. E então acho que vale muito a pena, assim, pra galera que tá acompanhando. Por exemplo, Jojo, tá? Deus e o mundo vendo essa porra agora. Virou a parada mais famosa do mundo. Jojo passa lá no Netflix, no Crunchyroll. Uhum. Então, pra quem tá querendo ver essas porras aí, e não quer ficar baixando coisa, e é uma merda essa merda, na verdade, ficar baixando coisa e ter que ficar procurando legenda, pega um lugar desse e assina, até porque a assinatura é barata, eu acho que é 10 reais. Eu não sei quanto é, porque eu não pago, porque eu sou corporativo. Chupar isso aí, mas... Eu acho que é 15 reais. É, caralho, é isso tudo? Se for, eu não tô mais recomendando, não. Ah, porra, 15 reais. Você não tem que ficar... Mas eu acho que não é, não. Eu acho que é menos. Mas me aumentou, eu não sei. Desculpa. 12. 12, tá vendo? 12 pau, tá tranquilo. Tá vendo, cara? Tá valendo a pena. Você não tem que correr atrás de fansuber bom. Você não tem que correr atrás de, porra, vou deixar no... Tipo, como é que é aquele torrent? Vou deixar no torrent aí, baixando, depois tem que ficar se dando pra não... Aí, o Killerados disfarçou muito bem. Ele tentou fingir que não faz pirataria, né? Como é que é aquele negócio ali? Torrent, né? Pegou mal, hein? Pegou mal. Eu ia falar do micro torrent, só que eu não lembrava se era mu torrent. Cara, é o torrent que se fala, né, porra? Sabe, né? É mi torrent. É. Agora, olha só. Crunchyroll, ele é uma oportunidade muito boa de você assistir. Você pode assistir no seu tablet, no seu PlayStation, no seu Smart TV, no seu foda-se body. Não tem ainda no Chromecast, né, cara? Até agora tem. Tem? Porra, tem. Então, meu irmão, assina essa merda. O que você tá falando? Você não tem Chromecast ainda até sábado? Até sábado. que que deve ser falar? Não sei o que ele vai falar, sumiu. Não fala nada. Mas aí, beleza, galera quer ver, sei lá, rabo de fada, caçador. Rabo de fada é muito bom. É, na... Eu achava que você ia falar que o rabo de fada aí era melhor que o One Piece. Tá maluco, só me daqui. Nada melhor que o One Piece, sai daqui. Que isso, cara? Você tava todo fanboy um tempo Naruto, atrás. Naruto, eu? É? Tá falando, eu falei que rabo de fada era melhor que um pedaço? Acho que não falou não, hein, cara. Eu nunca falei isso, cara. Falou isso, cara. Você na minha frente, cara. Não, eu rabo de fada é bom pra caralho. Olha só o Killer Aziz espalhando a discórdia. É. Sujando o bom nome do cara. E outra coisa, tá tendo o Sailor Moon novo lá no Crunchyroll, cara. Aí. É, Sailor Moon Champagne Cristal. Sailor Moon Champagne Cristal. Aí sim. Killer Aziz, o que você tem sobre as transformações das bonecas de Sailor Moon? É, cara. E sobretudo tem One Piece. Então fica aí a minha recomendação, a minha primeira. Ah, o Ilapso não quis deixar o Killer Aziz responder, né? Então, desculpa, cara. Eu não quero falar, fala então. Fala aí, cara. Ainda não vi esse Sailor Moon novo. Eu tô com um mangá aqui e ainda nem li. Então tá bom. Eu tinha perguntado das transformações de antigamente, né? Da silhueta do... Ah, as transformações de antigamente, pô, não, era maneiro, né? Na época a gente tinha o quê? Uns 12 anos, 11 anos. Ficou punheta já pra silhueta da Sailor Mercury? Pô, a Sailor Mercury por quê, cara? Tem a Mars era mais bonita. Ah, mas eu achava ela muito... Muito machuda. Não. Machuda é a Júpiter. Não, mas você... Sailor Moon tem um proc muito alto da mulher ser macho. É um proc muito alto. Não, os caras... Incluindo a Sailor Uranus. É, tem aqueles caras que são mulheres que foram transformadas em homens, que quando se transformam viram mulheres de novo, não é isso? Sailor Stars. Maluco, cotas para lesbianismo em Sailor Moon. Puta merda. Cara, aliás, tinha uma imagem hentai famosa que era da... Eu me arrependi lá. Valeu. Eu me arrependi de deixar o Killer Aziz falar. Ah, sim. De nada. Tá bom, a gente corta o assunto. As pessoas perdem muito por não ouvir o que eu falo, cara. E assim, e por último tem Cavaleiros do Zodíaco, Hades e Omega lá, daquela porra. Que caso maneiro. Você queira tirar a tema que aquele troço é ruim mesmo, manda ver. Pô, rapaz, tem. Como é que é o nome daquele troço? É Lost Canvas, com a abertura, com o meu nome lá. Meu nome do Rodrigo do Comandante Cobra. Eu acho que já tem Lost Canvas lá? Eu não sei. Tem. Ah, não. Tem no Netflix, desculpa. Tem no Netflix, é. Lost Canvas tem pro público americano. É, realmente, tem o nome do Ninja do Imbigo. E do Comandante Cobra lá nos créditos, pela letra da música. O reino de Datena. O reino de Datena. O reino de Datena. Eu escolho você, cara. Beleza, então. Tá mais tempo quieto aí. Fala mal. Então, escolhe aí, um maneiro ou um zoeira? Faz um maneiro agora. Um maneiro, então. Olha só, eu gostaria de recomendar pra todos vocês, amantes de músicas, de jogos e diversão, além do site Overclocked Remix, que é o www.ocremix.org. www.ocremix.org é um site de remix de pessoas que não tem mais nada a fazer e resolveram fazer remix de músicas de videogame e disponibilizar todas as músicas gratuitamente, sem nenhum direito autoral. Reclamando ali. E tem um torrent de 8GB deles mesmo que você baixa tudo já. Exatamente. Eu gostei. É bonito. Obviamente você vai falar, porra, inimigo, o Remix tem música pra caralho. Você não tem como recomendar algo mais específico. Então eu gostaria de recomendar um dos torrent de 8GB. De vez em quando eles lançam uns compilados, uns álbuns. E eles lançam maneiro, com capinha pra você baixar, se quiser imprimir o CD, fazer tudo direitinho. E normalmente é uma coletânea de músicas sobre matemática. Esse que eu vou recomendar agora, que é um dos melhores CDs, é um álbum de 5 discos, chama Maverick Rising, que é uma coletânea de músicas de toda a série Mega Man X. Foda bagará. Muito bom mesmo. Ah, agora foi interessante. Foda bagará mesmo. E eles têm mashups de todas as músicas clássicas. Tem todas as músicas, para imaginar, da série Mega Man X, principalmente das clássicas, né? Do 1 ao 3 eu garanto tem todas. Aí do 4 em diante tem algumas. Mas tem umas versões muito fodas. Você não vai procurar o seu remix tradicional ali, que é uma música mais aceleradinha, uma versão heavy metal, não é isso que tem. Lá eles reinventam as músicas, eles dão um outro olhar. Às vezes eles dão uma música muito animada, eles fazem uma versão triste dela. E isso é uma coisa muito surpreendente. surpreendente, porque você vê que aquela música pode passar a sensação triste e ainda fica foda. Então eles fazem umas transformações num trabalho animal, gratuito, uma coisa tão foda que eu não sei como. O Baixo Frente Soco não conseguiria fazer um negócio desse, cara. Não dá. É, porque não sabe tocar, só sabe tocar punheta. A gente não tem músico, porra. Não, mas olha só, nem tudo é de graça. Tem um, por exemplo, eles lançaram um álbum com a Capcom, chamado For Everlasting Peace, esse é pago, por exemplo. Mas sim. Eles têm Patreon também. No caso geral, tudo é gratuitamente, de graça, você não paga porra nenhuma. Exatamente. Mas o Everlasting Peace é muito bom. Eu paguei R$20. O Crunchyroll pagou. Obrigado aí pra quem é do Crunchyroll. Mas se você quiser baixar os álbuns, você pode acessar o site do Dulce Remix e lá você tem uma seção dos álbuns que foram disponibilizados. Cada álbum, cada link dos álbuns vão te levar para uma página específica do álbum em que você pode baixar as músicas individualmente, como MP3. Você pode baixar um zip com o álbum inteiro e a arte e tudo que você precisar pra montar. Ou você pode baixar um mega zip em torrent do Fleck Lossless, que é uma compressão sem perda, boladex, se você é aquele chiita do áudio bolado com um headphone no NES de Durex. Você pode baixar essa parada, que aí é tipo um CD tem 2 GB. Essa questão da arte, que os caras realmente fazem capa pro CD e o caralho, assim, é uma parada absurdamente bem feita. Então, recomendadíssimo. É, você já ouviu, Nijimigo, a coletânea Badass dele? Sim, muito foda. É irado, cara. Eles têm dois, na verdade é isso. Badass Bosses é o nome. Eles têm volume 1 e volume 2. Muito bom, cara. A música da Tartarugas Ninja, do Shredder, é fantástica. Eles têm, inclusive, um álbum só de remix de música dos jogos Tartarugas Ninja. Muito foda também. É Shell Rock, foda-se, não lembro. Cara, os remix, assim, você perdeu um tempo do caralho lá, assim, perder não, investir, né? Procurando os álbuns que os caras lançaram, ver, acompanhar os seus artistas favoritos. É uma recomendação muito foda. O álbum que eu recomendei, tá o link aí no post, se não tiver, foda-se, mas eu botei aqui no Skype. Se não tiver aí no post, é maverick.ocremix.org. Corre pro abraço, baixa e seja feliz. Beijo, me liga. Mais tarde tem balada. Quero curtir com você na madrugada. Ah, eu tenho que escolher o próximo, né? É tipo isso. É porque faltou o Ninja Inimigo falando. Então, Ninja Inimigo, escolha o próximo para fazer o review da vida boa e felicidade zoeira. Não por isso. Ninja Inimigo, escolha, por favor, uma próxima pessoa para que nos dê uma lição de vida e moral no Baixo Frente Soco. Certamente, Lápis. E agora eu escolho a Debs Chibi-chan Designer. Chibi-chan Designer. Diário da Debs.com.br. Caraca. Voz de tráfego. Eu recomendo conhecer a Debs, entendeu? Eu lembro do dia em que eu conheci a Debs. Eu tava de bobeira no Gmail, não lembro o que eu tava fazendo no Gmail, provavelmente estava vendo e-mail, talvez. Aí veio uma mensagem no Google Talk. Te conheço. Aí eu falei, não, muito prazer, Pedro Henrique, mas pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou um Ninja Inimigo. Aí ela, você é um cara do grupo de e-mails retardado aí, né? Sim. Aí eu falei, falando nisso, a gente vai gravar um podcast, quer participar? Bora. E assim eu conheci a Debs, recomendo fortemente. Eu lembrei disso, porque o e-mail dela era tibichandesigner.arroba. Pois é. Muito gata. Eu tô usando outro e-mail, velho. Que bom. A guy who takes his time, I'll go for any time. Qual é o nível da recomendação? Porque a anterior foi uma recomendação muito séria. A que você quiser. Olha só, deixou na minha mão. Eu recomendo. Botei na sua mão. Eu recomendo você lembrar os nomes dos e-mails que você tinha na adolescência. Tipo, fernandinho_b@zipmail.com. Não, tinha Débora Malcávia. Débora Malcávia, já fui o Wicca, né, cara? Toda garota já foi o Wicca. Não, isso não é. Isso é vampiro à máscara. Tô ligado. Maluco, acabaram de postar lá na comunidade do Baixo Frente Soco no Facebook um link de hentai. Tudo bom. Caralho, cara, como pega tua durex? Pois é, maluco, já tô entrando aqui, cara. E vai rolar o Road to Reform daqui a pouco. Caralho, olha só. Pode refazer sua recomendação, mas tenha em mente que enquanto você estiver recomendando alguma coisa, o Kleazos vai estar se masturbando com o hentai. Ok, prossiga. Ah, então aproveitando que o assunto virou hentai e eu falei de uma coisa relacionada a sexo antes, então eu vou trocar, eu ia fazer uma outra recomendação, mas eu não vou mais não. Agora, a minha recomendação é para o website Não Safe for Work ou Não Safe Quando Sua Mãe Tiver Pé, que é o www.bigbeg.com. Peraí, não tem BEEG.com. B de bola. B de bola, peraí. E G de gato. Nossa! É um site limpo de propaganda, tem um visual clean. Muito visual clean, cara. Aí, sério, isso aqui é uma aula de design, Debs. Isso daí, é exatamente, minimalista, entendeu? Tudo que você buscava e não tinha encontrado no Xvideos, porque o Xvideos é extremamente poluído. Muito poluído. E aí você tá lá vendo o seu vídeo maroto e no canto tá lá, Brutal Sex Without the Rat. E aí tá o cara lá atravessando a mulher com a piroca. Eu gosto muito das descrições das coisas, tipo, você para com o mouse em cima de uma imagem que tá uma mulher com a boca aberta, como se tivesse doendo alguma coisa, e ela diz, e a imagem diz, Stretching Alyssa's Tight Teen Pussy. Oh, é ótimo, direto. Direto, cara, esse site é sensacional. Pra quem não conhece, quem não sabe, tá dando mole, pode acessar aí a aba anônima do Google Chrome. Fica dito, essa é a minha recomendação. Pode. Faz aquele, sei, né, faz aquele, como é que é, navegação segura. Ctrl Shift N. Isso aí mesmo. Agora repete o site pra mim que agora eu posso acessar já, fala aí. www.bdebola.com bolagato.com bag.com big.com. É big ou bag, porra? Escreve bag. Ó, eu vou recomendar um também então aqui, que é o www.celebritiesfor4free.nl. N de nada, L de lata. É muito interessante, é legal, ele é um pouquinho poluído, mas tem várias opções de artistas famosas em situações nuas, ou fazendo nip slip, ou fazendo tipo pussy slip, etc. Aí você entra no Free Ones, que é só artista também. Free Ones? Mas é artista pornô. Ah, não, não, não. Essa aqui é só artista famosa. Ok. Porque pornô não é famosa, né? Exatamente. Sasha Grey, né? Amiga da Debs, né? Caraca, primeiro lugar em Popular Celebs pra busca aqui é Miley Cyrus, cara. Onde foi a humanidade? Meu Deus, o mundo cresceu também com a Miley Cyrus. E agora tô a fim de vê-la nua, fazendo nua e pelada na internet. Nua e pelada. Assim, esse é igual de Hannah Montana, agora é Hannah Banana, tá ligado? Exatamente. Ela veio tipo uma Wrecking Ball. Olha essa porra, moleque. Olha essa Wrecking Ball da Miley Cyrus aí. Caralho, essa mulher já foi Hannah Montana, mãe. Ela foi, cara. Melhor dos dois mundos. Hannah Montana. Então, posso chamar o próximo recomendante? Pode chamar o próximo recomendante. Eu gostaria de chamar o Hilato. Garoto. Cara. Fica muito chato ele ficar por último de novo, pode. Tá tudo escolhendo os mesmos da anterior, né, cara? Aí tá complicado. É, não escolho, fui escolhido. Não, inimigo, você tinha escolhido o Killerazzo, né? Eu quero ser útil, eu quero ser utilizado. É, o Killerazzo escolheu o Dai. Aí o Daigo me escolheu e eu escolhi o Pico. Doce traseiro. Que é o que importa. Minha recomendação agora é uma recomendação de leitura para que você leia. Eu vou recomendar um gibi que saiu hoje é quarta, saiu ontem. É então, dia 15. É gibi que você lê da direita para esquerda ou da esquerda para direita? Da esquerda para direita, mas o cara desenha como quem desenha da direita para esquerda. Mas morou, ele, cara? Mas é colorido ou é preto e branco? É preto e branco e é colorido. Cara, é Turma da Mônica Jovem, mãe. Não, não é. Cheguei perto, porque pela descrição tem que chegou quase perto. Vou recomendar a graphic novel nova do Brian Lee O'Malley, que é o cara que fez Peregrino Scott. Ah, Seconds, que saiu terça-feira e já tá aí, já. Enfim, quem leu pro Kindle já leu, e quem tá esperando chegar a cópia física aqui no Brasil tá esperando ainda, porque o Amazon também não teletransporta nada. E quem leu o Scan já tá sendo. Eu realmente não vi Scan pra baixar, então se você tiver um link aí eu agradeço. Porra, mas, vale. Tá, me manda agora aí. Pirataria! Eu quero pirataria! Atrás do One Piece! O Tesouro Escondido. O Branley O'Malley é um rapaz canadense, acho que é heterossexual, mora até com uma senhora lá, enfim, não importa. E eu sei como o mundo é um lugar complicado hoje em dia. Quando você vai falar de alguém, você tem que especificar que pessoa é heterossexual. É, sim, é rigorosamente isso. E o cara, ele já fez algumas graphic novels, acho que Scott Pilgrim é a coisa mais famosa que ele fez, acho que não tenho certeza, porque virou filme, virou gibi, virou... de videogame. Jogo e o caralho, A4. Tá tendo até uma adaptação brasileira aí da Globo Filmes agora, correndo aí pela internet. Tá, muito bem feita. E no Seconds agora, ele... Na verdade, eu não queria falar sobre o que é, porque eu acho que meio que pode estragar a parada, e o Killerazzo eu estraguei a experiência dele, porque eu contei a sinopse. Então, em vez de falar a sinopse... Já mandou uma dessa. Tenta explicar por que você gostou. Eu gostei porque é desenhado, é bem escrito, é bem argumentado. Então você tá falando que... O encadeamento de ideias é muito bom. Tem um roteiro muito bom. Tem uma arte muito interessante. Sim, e que esculacha o seu amante até o suficante. Tem uma identidade visual própria. Tem uma narrativa gráfica inteligente. Tem referências ao mundo nerd. Para caralho, a beça. Como o Scott Pilgrim. Sim. E vou fazer um paralelo aqui pra pessoal pegar o teor. Sabe aquele o livro 1963 do Stephen King? Ah. Eu conheço 1984. Não, esse é do George Orwell. 1963 não rolou até de presente? Não sei. Mas o 1963, ele é o seguinte, tem um professor lá no cu do Maine, no estado americano, que é como toda a história do Stephen King se passa lá, e ele descobre nos fundos de um restaurante, de um bar, não lembro agora, um buraco de minhoca que leva ele de volta pra bem próximo do assassinato do Kennedy. E, enfim, a história se desenvolve a partir daí. O lance do Seconds é meio tipo isso, mas diferente. Mas é meio tipo isso. É uma parada surreal, assim, no sentido de você conseguir mudar os fatos da vida e do universo. É bem maneiro. É bem legal, assim. Esse cara é muito bom, cara. Ele é uma revelação canadense dessa parada de gibis, assim. Ele é um cara que tá merecendo aí o posto dele de fazer rodinha sucesso. Indie. É, de pode rodinha entrar, pode entrar em mais detalhe, que acho que se não foi o Omelete, foi a Amazon, que quando eu fui ver o review lá, o que eles estavam falando sobre o livro, acabou falando justamente o que você tinha me contado. Então não é mais spoiler, é tipo, a Ares morre, pode mandar. É, não, eu tô bem com esse. Eu tô bem com essa. Com eu essa... gostei, eu fiquei até com vontade de ler. Tô bem com essa definição, assim. Pô, e fala também o que a menina é, a personagem principal, o lugar que ela trabalha. Isso daí foi uma das coisas que levou aquele livro. Ela não bar. Não vou falar, não. Eu vou. Falei vocês. Vai. Não, mas olha só. E aproveitando que eu tô recomendando esses Seconds, leiam também Scott Pilgrim, que é o trabalho mais famoso do cara até agora. Pra quem só viu o filme, pra quem só jogou o jogo, leiam o Scott Pilgrim, tá saindo a versão colorida agora, que lá nos Estados Unidos tá faltando sair a última só, se não me engano. Aqui acho que não saiu ainda, mas enfim, quiser ler em inglês na Amazon, você pode comprar lá, eles entregam, livro não tem problema nenhum pra entregar, e acho que vale muito a pena. E tem outras coisas, o Perdidos no Mar também é dele. É um autor muito bom, e que quem gostou de Scott Pilgrim vai gostar das outras coisas dele, porque por mais que sejam histórias diferentes, tem aquele mesmo estilo dele que te deixa ligadão numa porra de uma história que até o princípio era sobre um moleque que não tinha emprego e que tava querendo pegar uma garotinha, e do nada vira uma série de pancadaria e nego dando porrada e tendo poderes veganos. E Kung Fu então, em Toronto. E Kung Fu em Toronto. Moleque, poderes então, veganos. Descobriram como fazer leite sem leite. Sim. Leite de amêndoa. Não, sério. Não. Eles descobriram como fazer queijo sem leite, só com leite. Só que não é leite. Aí eles inventam. Não, é leite de castanhas e coisas. Não, é tipo um negócio geneticamente alterado da zoeira que vira leite, atirando dos outros lances. E os caras se chamam biohackers, porque isso é tipo hacks. Então, uau, vegano. Uau. É muito mais fácil ser vegano agora. Tá, mas eu queria falar uma parada também pra galera que pira nessa parada aí. Que leite de soja como um todo, mas leite de soja sobretudo, ele produz um estrógeno natural que desequilibra inclusive sua testosterona enquanto o homem masculino que possui pênis e te dá peitinho e várias paradas assim a longo prazo, então... Homem feminino, cuidado, né? Então assim, evite essa porra, tá? Se você quer ser vegano, foda-se, mas também não abuse da soja. A Debs pode porque ela tem peitinho já naturalmente, então não tem problema. Peitinhos? Ela tem... Peitinhos. Bota um superlativo aí, por favor. Pits. Tá, a Débora é bem servida de seios, então. Pronto. Ok, agora... Ela tem dois silos de míssil nuclear, moleque. Que isso? Caralho! Cara. Nossa senhora! Alguém tá precisando de durex na boca! Ah, corre meu saco não, caralho! Porra, com buceta! Que isso! Durex esse é o Daigo! Eu só consegui imaginar alguém fazendo um boquete. Não. Eu falei do outro durex, pô. Debs. Você já ia falar que falta de respeito falar isso pro Debs. Controle. Debs. Eu vou, então, pedir ao Daigo que fale. Ele ficou meio deschamado. Então ele vai ter que falar agora. Mas... Daigo. A gente tem que chamar o Daigo como se chamaria o Capitão Planeta, só com os sentimentos dele, né? Fúria! Ódio! Amor. Capitão Planeta. Amor. O Guilherme não sabe brincar, então você... Eu tô pensando qual o sentimento negativo que eu posso associar ao Daigo, cara. Alcoolismo. Por que tem que ser negativo, cara? Não era tipo fúria, ódio, dor, coração. Deixa eu recomendar então, Guilherme. Falar sem parar por 75 minutos seguidos. Uou! Zoeia! Aquela nossa amiga aquele dia. O namorado da... Chegou lá, não conhecia ninguém, não sei o que. Olha aí. O Daigo tava falando com Daigo Roll. Aplicou o Daigo Roll no cara. 30 minutos e o cara já tava tipo. Caralho, falou de Tokusatsu holandês, cara. O holandês é uma boa. Esse é o Daigo. Não, cara, eu tava falando sobre o Robin. Porra, pior ainda, cara. É melhor você falar que tá falando Tokusatsu. Quem dá assunto, fala sobre o Robin durante 1 hora e 15, meu irmão. Com um cara que parece o Pisodonel. Caralho, meu irmão. São 5 Robins. Daigo. 15 minutos pro Robin, não, Daigo. Recomende as zoeira, Daigo. Eu recomendo você ser amigo do Daigo agora, em tempo. Recomendo. Eu recomendo ser amigo do Daigo. O Daigo é muito legal. Eu recomendo você conhecer o Daigo. Recomendo você marcar gravar um podcast sobre beat'em up. Eu recomendo você ter um amigo como o Lápis que fala assim, cara, chamei dois amigos meus muito que manjam muito disso. Um deles é o Granville, o outro é o Daigo. Ah, maneiro. E aí, Daigo, tudo bem? Ei, meu irmão, quais a porra aí que tá rolando aí? Vamos gravar logo essa porra aí. tem que sair pra tomar uns gole, eu ganhar essa buceta, né? O Daigo tava com mais vida social do que hoje. Bastante. Ah, ainda tem. Agora você vai voltar, porque só a Copa subiu, eu posso beber. Claro, tudo é culpa da Copa. Claro que é, tava cheio de gringo retardado quebrando a cidade toda aqui, porra. Caraca, eu lembrei, a primeira frase do Daigo no podcast Baixo Frente Soul foi: Oh, my car! Oh, my car! Final Fight 1. Belíssimo programa. Pô, recomendo, Baixo Frente Soul com 18. Caraca, recomendo o podcast Baixo Frente Soul, cara. Você não ouve, caralho, você tá recomendando, cara. Eu ouvi uma vez, achei muito bom. Eu tenho uns amigos que escutam e falam que é muito maneiro. É, cara, pô. Da hora. Eu recomendo eu ficar de folga uma semana do Baixo Frente Soco. Porque eu tô gravando sem parar desde 97, cara. Porra. A gente tá no 175, cara. Eu vou ficar uma semana sem gravar. Vai tomar no cu vocês. Grava essa porra. Caraca, eu juro que eu entendi que tava falando 97, no fim de 1997. Eu também pensei. Nossa. No primeiro momento, eu falei, caralho, eu não podcast, entendi. Podcast. Eu falei, caralho, como assim, cara? É, cara, não mole, mano. Baixo Frente Soco é vanguarda, mano. Exatamente. Era na Rádio Cidade na época. Continuar fora da zoeira. Eu quando era um belíssimo anime de robôs e guerra. Quem falar que robô é zoeira vai morrer agora. Robô é coisa de criança. É filho da puta. Seu cu. Robô não é zoeira, né, cara? Mas é tipo... Legais, cara. Mas é tipo... Não é coisa de criança, não. É um robô. E as pessoas morrem. Tem sentimentos. É. Mas aí você tenta... É aquele lance, né? Aquela história. Eu vou tentar recomendar essa parada pra uma pessoa aleatória. Não, é uma história muito interessante sobre robôs gigantes. A pessoa fala, ok, valeu. Não, primeiro que nem gigante, né? Porque eles não tem nem 3 metros direito. Mas vamos com o contexto. Isso aí, começou as classificações. É, não, Real Robot, porque tem 13 metros. Mas falei que deve ser maneiro. A gente tá zoando, vamos deve ser contexto. Muito maneiro. Primeiro, é maneiro. O que vocês apreciam em ficção científica? Quem gosta, é claro. Eu gosto de Pet Labor, Star Trek, os filmes novos e De Volta pro Futuro. Eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar De Volta pro Futuro, eu ia falar... Ah, não, se você falar conhece Pet Labor, eu ia estranhar. Eu conheço Pet Labor. Passou na Max Kids, cara. Porra, Essas pessoas que têm TV a cabo. Nossa, você... Cara, a única chance que eu tive de ver Pet Label foi quando eu tava fazendo a prova do seriado de da Federal do Juiz de Fora. Do seriado tava no de hotel, aí passou, aí eu, caralho, cara, anime, porra, cara, eu não tenho isso, caralho. Aí rolou aquele momento assim, porra, podia estar vivendo no hotel, né? Em Resende não chegou a TV a cabo. Mas em casa... Não, já começou errado que falou anime, isso já é a marca do errado. É a marca do otaku. Olha só, eu só vou dizer uma coisa, Daigo. Me dê um abraço, mina. Me Daigo! O é, a música favorita do lado. Noite, vamos pegar Midnight Blue. Beleza, eu vou ver se eu canto essa porra no karaokê de 8 horas seguidas esse fim de semana pra vocês, hein? Um abraço aí pro Arara, pro Tengu e pro LKC. Tipo isso. Agora vamos a isso. A série que eu vou recomendar chama-se... Como é que é o subtítulo de Votons? Cara, não precisa subtítulo. Votons é Votons. Votons é Votons. Armored de Troopers Votons. Okay. A parada que começou ali em 1980 e poucos. 1980 e bonitos. 80 e bonitos. 80 e... Se for 85, começou junto com o Ninja Inimigo. Porra, acho que é um pouquinho mais velho que tu, Zé. Parada é o seguinte. Mas não mais velho que Daigo, né? Porque isso é complicado. 2 anos na minha frente só. Grande merda. Dá licença. Grandes merda, 2 anos. Parada é o seguinte. Uma outra galáxia que a Terra já se fudeu há muito tempo. Largaram a Terra pra trás, colonizaram outras galáxias. É muito lá na frente. Mas, em todo caso, como só tem guerra, tecnologia não avançou muito. Só avançou no que diz respeito a matar os outros. Certo. Esta é a galáxia de Astragios. Veja que belo nome, Astragios. Existem duas facções que colonizaram essa galáxia. Uma chama Gilgamesh e a outra chama Balarant. Gilgamesh! Tipo isso. E elas estão em guerra há mais de 2 séculos e o negro até já esqueceu por que a guerra começou. Acho muito maneiro. E eu tenho um... Eu arrisco dizer que na história do mundo já deve ter acontecido isso, cara. Obviamente... A guerra de 100 anos é um bom exemplo. Porra, o negro fala, por que a gente tá brigando? Meu irmão, vai se fuder, vai cair no flamenguista. É tipo isso, cara. A guerra de 100 anos é isso. Inglaterra e França se matando. Porra, a gente começou isso por quê? Foda-se! Corre com a baioneta pra dentro do cara. E nesse contextozinho, tá pra rolar uma trégua, porque o nego cansou de se matar. Já morreu mais de 2/3 da população das duas facções. Uhum. Tipo, pensa nisso. 2/3 já morreram. Pensa em quanta gente já foi precisar contra essa merda. Tá parecendo um plot de Musou, hein? Basicamente. Aí com essa diversão, uma unidade secreta chamada Head and Shoulders. Não. Só de brincadeira. Não. Tá de brinquedo, chute me, cara. Não, é ombreira vermelha. Tu tá de brinquedo. Ah, é ombreira vermelha. Head shoulder. Não, Josette, look aqui. Não, look at me. No, don't look at Josette. Yeah, not Josette. Aí essa facção, essa unidade secreta, vai fazer uma missão meio sem informação direito do que eles estão fazendo, que é roubar segredos militares do outro lado. Só que eles descobrem que eles estão roubando da própria inteligência. Nossa. E aí eles são abandonados pra morrer. De fato, todos morrem, menos um, que é o herói dessa nossa bela história, um soldado chamado Kiriko Kyugi. Kiriko de quem? Kiriko. Kiriko. Kiriko Durex. E qual é o objetivo do nosso herói da história? O que ele... Bom, primeiro é escapar vivo, porque foi capturado e torturado pra eles descobrirem o que ele sabia. Então rola um prison break. Muito. Rola um prison break nervosíssimo. Em todo um flashback até. Mas... A série começa, ele já correu. E ele é um especialista em sobrevivência, basicamente. Ele é um soldado que sabe sobreviver com muito pouco. Uhum. Todo bom soldado. Ainda mais no espaço. Tenta imaginar que bonito. Jack Bauer, né, mano? Aliás, tem até uma similaridade, porque ele já não consegue mais sorrir de tanta merda que rolou com ele. É tipo, pra ele é aquela cara de tristeza do Jack na temporada 6 e 7, assim. Eu sofri. Os russos me pegaram, os chineses me pegaram. Os chineses me pegaram. Eu fiquei retardado. Precisaram usar heroína. É bem isso. O Jack Bauer se fudeu muito, né, mano? Caralho. Ele é meu herói. E nessa temporada nova, prepare-se pra ver mais que isso. Sim. Viva um novo dia. Viva um novo dia. Um novo dia de merda. eles. Aí o Kiriko escapa pro submundo, onde ele sobrevive com o que ele consegue, tipo, fazendo missão, fazendo até bico, tipo, lavando prato em biboca. Fazendo biquinho pra selfie? Ai, não. Face. Pro Instagram? Pro Instagram do futuro? É Insta, gente. Insta. Hashtag InstaGood. Meu ig. InstaGood, caralho. Aí o Kiriko é caçado por militares, por mercenários e até por criminosos do submundo, que vê o cartazinho dele, vê a grana embaixo. Porra, vou fuder esse galego. É agora. Um grande clássico recompensa, né? O famoso poder de luta de One Piece. É, aí ele tromba com vários brothers, gente do submundo igual ele, fudida, sem ira nem beira. E o que ele procura, na verdade, é o objetivo da missão que eles fuderam. Que, na verdade, eles não foram lá buscar só um documento, eles foram buscar um contato, que era uma mulher. Uhum. Só que na hora H, essa mulher sumiu. É só recomendação, tá? Não é um review, não. Me conta inteiro, não, que eu quero ver. Não, eu já vi, mas foda-se. É, aí, tá vendo? Mas me conta, então, esse anime, ele tem um tom mais adulto, um tom pra shonen, um tom pra todo... Não, ele é um shonenzão sério e triste, pesado, porque ele é guerra. Nessa época, esse final de anos 70, meados dos anos 80, assim, os animes de robô, de modo geral, eles tinham um apelo meio dual, assim, pra molecada e pra nego mais velho. Assim, se a molecada quisesse ver briga de robô, explosão, seu tiro, tinha. Você quer ver pelo como é que eu posso dizer? Pelo drama. E tinha trama também, é. É, pelas tramas. Acho que o ícone disso, e que é mais fácil de explicar, porque a maioria já viu ou conhece, são Gundam ou Macross, todos dois. Macross acho que até um pouco mais, porque ainda tem um lance de romance mais forte do que tem Gundam. Tem o novelinha. E tem Apartheid também, Macross. Macross é muito bom. Macross é completo, cara. Então esse aí, bônus recommendation, Macross. Macross, com certeza. Não, Macross não é auto-recomendação. Toda vez que a gente fala de Macross, tem que colar um assistam Macross, seus filhos da puta. Macross! Sem falar pela trilha sonora, que é fortíssima e tem a ver com a trama também. Tem tudo a ver. Mas o lance do Votons, assim, que pra quem quer algo no estilo hard fight, que é aquela ficção científica meio pobre, meio fodida, tipo sem muito recurso, o Votons é o pai desse gênero e o expoente supremo. Tanto que até hoje rola. Sempre tem um filme novo, sempre tem um gibi novo, sempre tem um OVA novo. O Votons continua vivo e forte. Lindo. Beautiful. Você vai escolher o Baeri pra falar mais um? Porque só tem ele. Porque agora é ele. Então, o Baeri, larga essa porra desse Tinder aí e volta aqui, ô filho da puta. Tinder, ele tá no rentaizão bolado. Tira a mão do Durex aí, vambora. Então, ele tá olhando o rentai pra motivar a pegar as caçangas no Tinder. No Tinder, bro. Limpa a mão primeiro. Caralho, quantas mãos clerados tem, né, cara? O pessoal compartilhou uma imagem lá que era como zerar o Tinder. Aí botava daqueles dedos. Você lembra que quando tinha aquele salgadinho, Elma Chips, vinha umas partes de corpo humano? Orelha, dedo. Cara, eu acho que se eu lembrasse, eu ia ter processado. Eu não quero lembrar dessa época, não, cara. Não, era uma resina, alguma coisa assim meio esquisita lá. Resina. Né? Uma borracha, sei lá o que era. Aquilo era meio pegajoso, ficava cheio daquele farelo. Que troço lá. Eu tô chamando assim, cara, lembra daquela vez que você tava comendo Cheetos e tinha um dedo lá dentro? Então, não, era essa parada que viu parte do corpo humano. Aí o cara tava com um dedo desse de borracha igualzinho assim, botou num servo que ficava toda hora batendo na tela do celular com esse dedo emborrachado. Aí, tipo, ficava dando like, turbo like direto. Muito louco. Mas enfim, a minha recomendação. Muito louco. Muito louco. A minha recomendação não é você fazer isso. Certo. A minha recomendação é um jogo. É, porque finalmente, né? Porque, porra, tem que fazer valer o nome do podcast. Comprei em algum momento isso num Humble Bundle da vida, não sei qual, não sei quanto que eu paguei, mas já me drenou umas boas horas da vida, por umas duas semanas. Eu acho que você tá gesticulando em demasia e você tá fazendo alguns produtos tipo assim. Melhorou agora? Melhorou. Também era o meu pé na mesa. Então, esse é o seu grito de Arthur aí também. O Durex também deve ter melhorado. Durex, tá bom. Durex sólido. Aqui. Cara, o Durex virou meme. Durepox. Caralho, lança a concorrência. Durepox. Deixa em pé e não desce mais. Durepox. Nossa, vamos lá, galera. Recomendo. Então, Faster Than Light, ou FTL, Faster Than Light. É um jogo que você tem o... Cara, é muito foda. Pra quem gosta, assim, de ser o... de jogar com Star Trek, alguma coisa assim. Mas, que é uma coisa meio roguelike, Stark, em vez de seguir toda aquela parte de diplomacia, ele é bem mais na parte da porrada mesmo. É, você vai navegar com uma nave, com segredos dos rebeldes, e tem que levar de volta pro Império, né? Não tem nada a ver com Star Wars, pra todo mundo poder se defender do ataque massivo que vai acontecer. Império é sempre uma coisa do mal, né? Pois é, aí você tem o Império do Isaac Asimov também, mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora. Exato. Mas fica de corolário aí que leiam Fundação. Isso, muito bom. Tem que ser lido. E aí você escolhe a sua nave, você começa com a nave dos humanos só, mas aí conforme você vai avançando no jogo, você libera a nave, tipo uma nave dos Borg, já vi também uma Enterprise, mas eu não sei se era mod, se era zoação, se dá pra abrir mesmo. E, pô, é bem legal, tem um número razoável de raças. Se eu não me engano, os caras estão lançando toda hora atualização, eu cheguei a jogar depois num desses patches, deve ser 1.2, sei lá. E é bem bacana o jogo, você tem sua nave, você tem um número de tripulantes, você pode resgatar tripulante enquanto você tá participando das missões, você enfrenta escravagistas, você pode doar pessoas da sua tripulação pra fugir dos escravagistas, ou fazer como eu e sair detonando todo mundo na porrada. Óbvio que é sempre divertido. É como eu jogo Metal Gear, né? Metal Gear. Call of Metal Gear. Battle Gear Solid. Battle Gear of Duty. Durex. Cara, ele chega num nível assim que é muito foda, porque você tem oxigênio na sua nave. Então, você precisa controlar o gasto do oxigênio, porque você teve um rombo com um míssil ou com um cinturão de asteroides, você foi pego naquele meio daquela chuva de asteroides e se fudeu, cara, você tem que mandar alguém pra consertar aquilo. Enquanto isso, você vai estar sendo atacado por uma nave, provavelmente, e você entra no combate. Cara, são situações tensas e é muito fácil você morrer, é muito fácil você começar de novo e chegar onde chegou. É um jogo, assim, bem roguelike mesmo, sabe? Porra, você tá andando naquela masmorra, tá ligado? Você jogou um roguelike da vida aí. Porra, fiquei apertando espaço, morri. Vou começar de novo, só que agora eu vou prestar mais atenção, vou ter uma estratégia diferente. É bem legal, é bem divertido, e se você encontrar ele de novo no Humble Bundle, vale a pena gastar uns merreds nele. Agora, se eu gastaria uns 20 conto de novo, não sei. Ele custa 20 conto? Não sei, tem que ver aqui na Steam, cara. Aposto 10 reais que eu tenho esse jogo. Cara, eu não tenho. FTL, Faster Than Light, tem. Isso. Então, todo mundo tem essa porra aí. Quanto que tá custando agora? Sei lá, porra, já tenho. Quero mais que se foda, mano. R$17. Tá R$17 na Steam. Viu? Falei que não era 20 nem fuder. Espera uma promoção, pega uns 50% de desconto aí, compra, vai te divertir por um tempinho, depois você vai enjoar, que nem aconteceu comigo. É isso aí. Eu acho que é assim com todos os jogos, né, cara? Ultimamente tem sim. Joga e enjoa. Não, Mario não enjoa, cara. Mario joga até hoje. Mas, enfim, já demos nosso tempo, vamos terminar? Vamos, agora. Eu escolho o final do programa, cara, porque já tá chegando a nossa hora. O Ninja Inimigo tem que dormir pra trabalhar amanhã, eu tenho que dormir pra trabalhar amanhã, a Debs tem que dormir pra trabalhar amanhã, o Daigo tem que dormir pra trabalhar amanhã, o Ilapso... Gente morre. Eu o quê? Quem tem eu? Estuda. Você é estudante. Você é aluno de doutorado. Tipo isso mesmo. Não vou negar, não. Eu sou chefe, foda-se. E aí? Chaplau. Pera aí, mas aí o Daigo também é chefe, cara. Splash moral. Mas ele trabalha com saúde, cara. Ele não pode. Eu posso chegar no trabalho quando almoço. E aí, trabalho pro Felipe Neto. E aí, trabalho com o Killer Jabuti. E aí, tá fazendo umas animações maneiras. E aí. Estamos chegando mais uma vez no final do nosso podcast. Iau! Nossa, você que acompanhou até aqui, se fudeu. E aí. Eu posso fazer um adendo? Claro, podemos fazer vários adendos. Eu gostaria de fazer um adendo porque foi muito engraçado. Eu acho que esse é o único podcast em que tem uma mulher que recomenda coisas a ver com sexo e homens que recomendam quadrinhos e coisas. Não, Debs, eu ia recomendar até um filho. Eu não quero aparecer que eu faço sexo, assim. Eu tô seguro da minha sexualidade, eu tô bem. É assim. Não, é que eu achei engraçado, sabe? Eu fiz uma lista de coisas que, obviamente, o tempo não permitiu. A gente pode fazer um programa desse por semana. Pode ser um separado. Olha, eu ia recomendar a série 24 horas, eu ia recomendar ter um filho. Pra ter filho tem que fazer sexo, então é tudo de bom. Porra, você vai ter a melhor coisa da sua vida. Você pode ter um filho se fazer sexo, sabe? Né? Mas eu tô recomendando ter um filho fazendo sexo. Entendi. Cara, se você recomendar ter um filho, você pode usar minha recomendação do Tinder, mas você não pode usar a recomendação do Durex. Mas olha só, você não recomendou. Lá. Eu tô achando isso engraçado, entendeu? Eu ia recomendar também um drink. Eu ia recomendar um drink flamejante do Dorico. Drink flamejante do Dorico, que o Killerazzo falou que já pega a mulher. mulher com essa porra. Exatamente. Ia recomendar uma... Dele é ruim. Ia... Um amigo meu fez um filho com o Tinder. Ah lá, aí. Com o Tinder? Com o Tinder. Peraí. Com o Tinder. Foi Samsung, foi Nexus 5. Foi... Então, era Samsung. Tinder fácil usada. Era Samsung, aí virou uma mulher, e agora virou uma mulher com boneco dentro. Olha só, com boneco. Bala boneco. Eu ia recomendar também KFC mais cinema, que é uma combinação muito foda. Você pede um balde, moleque, e entra no cinema pra ver um filme. Mas rola? Rola. O Tengu tá curtindo essa velha, que ele mora do lado do shopping que tem KFC, tá ligado? É, tem que ser um shopping que tem KFC e cinema. Exatamente. Aí tu já tipo limpa a mão com o frango na pessoa que tá do lado. Exatamente. Rola. Rola. Rola. GGWP falou, abraço, é o papel aqui, um trio maravilhoso. Não, eu só tenho uma última recomendação a fazer pra Débora. Seja amiga do Arara. Seja amigo do Arara. Seja amigo do Arara. Cara, porra, é melhor. É verdade. Cara, ser amigo do Arara. Debs, eu recomendo ser amigo do Arara. Seja amigo do Arara, Debs. O Arara não gosta de mim. Por quê? Vamos ver se o Arara tá online? Peraí, deixa eu ver se o Arara tá online. O Arara pode estar jogando Dota. Eu chamo ele pra party, ele fala, caguei. Quer dizer, ele não fala, ele simplesmente caga. Isso ele é um chapéu fala, Panamá, caguei. Cara. Sim. Cara, ele tá muito olhando. A foto dele do Skype tá tipo assim: a Debs está no grupo, não vou atender. Olha só, não é que uma pessoa não demonstra amor por você, que ela, tipo, ela apenas é daquele jeito. Não, ele não gosta de mim, Debs. Gosta sim, cara. Nós estamos começando a campanha Seja Amigo do Arara. Todo mundo deveria ser amigo do Arara. O Arara é um cara que é muito foda. Ele me deu uma caixa vazia de jogos de 3DS. Cara, não. Cara, isso é muito foda. Uma caixa vazia. Nossa, ele queria uma caixa vazia, eu queria uma caixa vazia. E ele me arranjou uma caixa vazia. Ah, sim, aí sim. Não foi tipo uma trollada da Lara, tipo, aí, você sabe como vai? Eu vou pegar o jogo, dar pra ele, quando ele abre, vai estar vazio. Eu pensei. Não, que risadinha pro Manchu, velho. Pro Manchu? Caramba. Além disso, Daigo, sabe o que mais eu recomendo? Eu recomendo que se as pessoas tiverem recomendações, críticas, sugestões, elogios e porradarias, que elas enviem seus e-mails para eugostojogos@baixofrentesoco.com. Você recomendaria alguma coisa? Eu recomendo que eles leiam minhas matérias no Herói. Mas depois disso, eu recomendo também que eles entrem no grupo do Facebook lá nosso, Baixo Frente Soco, aquele lugar bonito, aquele lugar agradável para se estar na internet. facebook.com/groups/baixofrentesoco. E Lápis, você recomendaria mais alguma coisa? Eu recomendo que vai todo mundo tomar no cu. Exatamente. E... boa recomendação, cara. Não, e além disso, que votem na enquete, que perguntem qual vai ser também, pagam pra mim. E que, e que votem aí na enquete, que pergunta qual deve ser a próxima capa do grupo do Baixo Frente Soco. Tá ganhando de certa lavada a Debs nua com os videogames da nova geração, estilo beleza. Eu votei nisso, hein? Te juro que eu votei nisso. Todo mundo votou nisso, Taigo. Todo mundo votou nisso. Não, mas eu só votei nisso. O Arara não deve ter votado. Acho que ele não tá no grupo. Ele não tá no grupo, quando a gente colocou ele no grupo, ele saiu. Porque a Debs tá lá. Porque a Debs e a Rebeca estão lá e ele não gosta. Exato. É verdade, verdade. É. Vamos comprar um Durex pra. É isso aí. Clara, você recomenda mais alguma coisa? Além do nosso Twitter e do Twitch TV? Isso. O que mais eu poderia recomendar além disso, cara? Eu só poderia fazer um depoimento pra essa galera que eu conheço há pouco tempo, mas considero pacas. Que isso? Porra. Recomendação, né, cara? Sabe tudo que tiver no seu Orkut. Recommendation. Cheguei hoje, né? Vou embora amanhã, vou curtir solteiro, mas se alguém demole, eu... E aí, como é que foi lá em Brasília, cara? Fala aí. Porra, Brasília, né, cara? Brasília, altas perucas. Brazos. No segundo lá. Altos Elefante Burgers. Jogou com o Daigo? Não, o Daigo não estava lá. Não. Você jogou com o Daigo. Você jogou com o Daigo. Ah, eu joguei com o Daigo Negão. Daigo Negão. Tudo isso e muito mais no grupo do Baixo Frente Soco. facebook.com/groups/baixofrentesoco. E a recomendação também é aí, baixem o Takalepau do peruano. Beleza, jogo. Divertidinho, como todos Takalepau os jogos. Takalepau Marcos. Takalepau. Exatamente. Taca-lhe pau, Mike! Isso não faz o menor sentido, não faz, mesmo. Cara. Ele falou que pra quem mora lá faz sentido, mas. Mas só pra quem mora lá. E eu acreditei, deve fazer sentido pra quem mora lá. Taca-lhe pau, Mike! Taca-lhe pau! Eu quero saber quem é que transa essa porra. Quem é que transa? Transar mesmo. É, acabou já o programa, né? Acabou o programa, acho que a música já subiu há muito tempo, né? Já. Teve que fazer loop da música. Tem que fazer loop, tem muito loop infinito da música. Oi. pau, pau, pau, pau. Abraço e até semana que vem. Abraço. Até semana que vem. Seja lá qual semana foi essa. Mas tá te embalado. A gente vai levar. Esse episódio sai depois de amanhã? É, tem duas semanas que sai. Puta merda. Vamos nessa, hein? Sai do show! Atenção, minha gente! Ao comando do Asa de Águia! Mãos para o alto, todo mundo! Joga pra cima, sai do chão que eu quero ver! A emoção do coração! A galera tá ligada no Axé do Barrauê! Mãos para o alto, todo mundo! Joga pra cima, sai do chão que eu quero ver! Na emoção do coração, a galera tá ligada no Axé do Farrauê. Sai do chão! Papito! Me leve com você, a festa vai rolar. Amor chega pra ver, a nova sensação é curtir o Farrauê. A festa vai rolar. Amor chega pra ver. A nova sensação é curtir o Farrauê. Vem cá, te quero a noite inteira. A nossa barra já virou um grande auê. Dança, te ama na brincadeira. Nossa galera deixa tudo acontecer. Quero te ver no Farrauê. Farrauê, Farrauê. Quero te amar no Farrauê. A festa vai rolar. Amor chega pra ver. A nova sensação é curtir o Farrauê. Me leve com você. A festa vai rolar. Amor chega pra ver. A nova sensação é curtir o Farrauê. Vem cá, te quero a noite inteira. A nossa farra já virou um grande auê. Dança, te ama na brincadeira. E sai do chão, asa de águia. Quero te ver no Farrauê. Farrauê, Farrauê. Quero te amar no Farrauê. Farrauê, Farrauê. Quero te ver no Farrauê. Farrauê, Farrauê. Eu quero te amar no Farrauê. Farrauê. Todo mundo joga pra cima, sai do chão que eu quero ver. A emoção, o coração, a galera tá ligada no Axé do Farrauê. Vamos para o alto, todo mundo joga pra cima, sai do chão que eu quero ver. Na emoção, o coração, grita bem alto. Joga pra cima, eu quero ver. Quero te ver no Farrauê. Farrauê, Farrauê. Quero te amar no Farrauê. Farrauê. Farrauê, Farrauê, Farrauê. É te amar no Farrauê. Farrauê, Farrauê. Asa de Águia, Ivete Sangalo. E vai tomar no cu, bota uma dentadura no cu e ri pro caralho e vai pra puta que pariu.